Antes do universo cinemático Marvel, antes da trilogia Cavaleiro das Trevas, antes mesmo dos filmes em live action do Homem-Aranha, existiram os filmes dos X-Men, produzidos e distribuídos pela 20th Century Fox, com essas produções sendo resultados de um acordo que ocorreu nos anos 90 entre a Marvel Entertainment e a 20th Century Fox. Já que ambas as companhias foram adquiridas pela Disney, eu acho que é importante olharmos para essas produções e prestarmos atenção em seu legado. Com isso, eu convidei Microfonão, lá do Frost Hunter, e juntos resolvemos analisar cada filme produzido pela Fox. Mas, como são vários filmes, lançados em um intervalo de 20 anos, eu resolvi separar esse programa em duas partes. A primeira parte irá desde o acordo feito pela Marvel com a 20th Century Fox, indo até o X-Men Dias de um Futuro Esquecido, e a segunda parte começa a partir de Deadpool 1, concluindo-se com o lançamento de Os Novos Mutantes. Lembrando que vamos dar spoilers de todos os filmes mencionados, então se você não viu e pretende ver em algum momento, esteja avisado. Mas se você não se importa com spoilers, assista por sua conta e risco. Então sente-se, relaxe, pegue seu traje não amarelo, feito de couro e preto, ative sua mutação, enquanto nesse programa eu abordo os filmes dos X-Men da 20th Century Fox. Você deve estar pensando: meu namorado disse que isso era um filme de super-heróis, mas aquele cara transformou o outro num espetinho de carne. Bom, eu posso ser super, mas eu não sou herói. Enfim, tecnicamente isso não é assassinato, mas algumas das melhores histórias de amor começam com assassinato, e é exatamente o que isso aqui é: uma história de amor. Mas para contar direito, vamos ter que voltar para uma época antes de eu espremer essa bunda em lycra vermelha. Só recapitulando, paramos em Dias de um Futuro Esquecido, agora vamos para Deadpool 1. É tipo um esse projeto mítico, como podemos classificar assim, cara? É, no mínimo inovador, talvez. Ah, com certeza. Inovador, sem dúvida nenhuma. Porque assim, a gente tá falando isso, a gente comentou que a gente tava falando sobre X-Men Origins Wolverine, que tem aquele Deadpool que, né? A gente já falou bem sobre ele. O Deadpool Leproso da Fox. Exato. Mas assim, o fato, né, só recapitulando, é que o projeto de filme de Deadpool existe desde os anos 2000, cara. Então, assim, quando tava chegando o primeiro X-Men nos cinemas, do Bryan Singer, lá nos anos 2000, já se tava discutindo um projeto pro Deadpool. Passou de mão em mão, cara, e passou, assim, com muito diretor. O único que não abriu mão disso foi o Ryan Reynolds. É, então, o Ryan Reynolds acho que ele começou a se envolver lá por volta de 2002, 2004, uma coisa assim, sacou? E assim, cabe uma pequena contextualização que originalmente esse projeto ele não era da Fox, né? Era da New Line, se não me engano. Isso, da New Line. Que tinha produzido o Blade. Então fazia bastante sentido porque era aquela mesma coisa dos anti-heróis e tal. E o projeto de Deadpool, ele vem desde essa época, cara. Então, assim, ele aceitou se sujeitar a participar daquela bosta daquele filme do Wolverine só pra ter o filme do Deadpool. É, então, outra coisa também. Blade, que também tem participação do Ryan Reynolds. Blade Trinity. Ah, é verdade. Caraca, tem isso. É verdade, é verdade. Porque foi a Santa Trindade dos papéis horríveis, que foi no Blade Trinity, aí depois foi o Origins Wolverine e depois o Lanterna Verde. Mas, cara, o Blade eu acho que ninguém lembra, assim, muito do 3, só que as pessoas lembram muito do 1 e do 2, porque o Blade foi realmente uma coisa bem... Era Wesley Snipes, caçador de vampiros. Em resumo. O fato é que o Ryan Reynolds estava envolvido desde essa época. Foi um projeto da vida dele, vamos colocar. Porque ele foi um dos caras que mais fez força para que esse filme saísse, né? E a gente ficou assim sem ver esse filme por muito pouco, assim, cara. Foi muito pouco, assim, que realmente. Foi graças a alguém interno ali da Fox que resolveu vazar o footage de testes. Hoje em dia você consegue encontrar ele tranquilamente no YouTube. É bonito. Sim. E foi um sucesso absurdo, né, cara? Eu lembro que eu vi a trailer vazado da Comic Con de 2015 e eu falava: não, não aguento, preciso ver esse filme no cinema, não é possível, que era muito bom. É. Primeiro que ele é um filme para maiores de 16 anos. Uhum. Coisa que filme de quadrinhos você só tinha com 300 e o Watchmen. Curiosamente, os dois filmes são do Zack Snyder. Diz muita coisa sobre Zack Snyder, inclusive. Isso diz Mas, muita assim, coisa. de super-herói, super-herói mesmo, só o Watchmen, que é a desconstrução do super-herói, né? De certa forma, eu acho que o Deadpool se diria que ele é uma desconstrução do gênero de heróis, cara. Eu acho que ele é uma contra-resposta, eu diria. Porque é aquela coisa do herói bonzinho que não mata ou só mata em última fase. Ou então, sei lá, deixa o vilão vivo, mas o vilão, sei lá, atropelado por um carro. E o Deadpool ali não tá afim de salvar o mundo, não tá afim de fazer o bem maior. Ele tá ali pra fazer uma parada dele. Eu não diria que ele é o primeiro herói a ter essa perspectiva de anti-herói, né? Porque já tinha o próprio Wolverine, enquanto isso nunca mudou, mas... É, de certa forma, mas o Wolverine ainda assim, ele tá visando um bem maior, inclusive nos dois filmes solo dele. Mas ele é um personagem assim mais egoísta, né? Ele não tem a moral tradicional dos heróis que no Frigir dos Ovos até mesmo você percebe os personagens mais assim, fáceis. Então, de certa forma, eu acho que ele foi pelo contexto mesmo, porque já era um contexto que você já tinha muito desses filmes de heróis já consolidados no imaginário, tá? Eu acho que ele serviu como uma... Eu acho que é mais essa resposta. E aí, cara, é aquele negócio que a gente tava falando, os filmes da Fox, eles podem ser o que for, mas eles realmente deram margem pro gênero de super-herói no cinema realmente ganhasse novos ares. Até o presente momento, tirando a DC Comics, enfim, falando de filmes da Marvel em específico, foram os únicos que fizeram isso, que abriram a possibilidade no cinema. Na TV, eu acho que a coisa ela já tá um pouco mais consolidada nesse sentido de desconstrução do gênero, mas no cinema a Fox abriu esse caminho. E eu vejo, assim, pros filmes de super-herói, eu acho que o Deadpool, ele tem um caminho muito... Ele tem, assim, um papel muito grande, né, de abrir esse caminho. Embora eu não ache um grande filme, tá? Eu acho um filme ótimo, mas não é dos meus favoritos do gênero. Eu tenho um carinho muito grande por esse filme, inclusive fui ver 3 vezes no cinema, mas assim, é aquela coisa. Depois que você assiste várias vezes, você começa a ver que ele, na real, é um filme muito simples. Não, mas eu não acho que isso é demérito, não. Eu acho que é o grande mérito do filme. Ele é um filme muito simples, que ele é muito autoconsciente do que ele quer fazer. E ele sabe que ele é simples, que ele não é grandes coisas. Ele se zoa o tempo todo por conta disso. A própria abertura dos créditos, cara, zoando o elenco do filme e zoando a produção, é sensacional. Isso é interessante porque ele é um filme que está muito no espírito do que é o personagem nos quadrinhos, né? Ele é muito fiel. E eu concordo, assim, um pouco com as pessoas que falam que o Deadpool, ele funciona melhor no cinema do que nos quadrinhos, embora, claro que existam HQs de Deadpool e HQs de Deadpool, mas aqui eu acho que no cinema, até pelas questões de custo de produção, porque é um filme para maiores de 18, e ele é um filme que tem que dar lucro, então por conta disso mesmo, eles tiveram que fazer restrições de orçamento, ele é um filme barato até, e eu acho que por conta disso eles até conseguiram segurar um pouco assim dessa porra louquice do Deadpool. Aí, vamos, convenhamos, né? Tem o melhor Colossus. Importante comentar, porque o Colossus, até nos filmes anteriores, ele tinha um CGI limitado, vamos supor assim. Porque no X-Men 2 era o quê? 5 segundos de músculos completamente definidos. Era bonito. Não eram tão fiéis aos quadrinhos, mas ainda assim eram bonitos. No X-Men 3 não aparece direito, se você parar por olhar. Agora, no Dia do Futuro Esquecido, é triste, velho, porque é só uma textura prateada por cima do cara. É só um cara cromado, né? Exatamente. E ainda assim, pior do que o surfista prateado do filme lixoso lá do Quarteto Fantástico. Sim, é. Agora aqui no Deadpool 1, não, velho. Aqui tá bonito, sabe? Tá todo texturizado. Até o cabelinho aqui, cabelinho quadradinho, ridículo. Tá bem feito nesse filme. Sim. Existe até um certo motivo pra isso. Porque o diretor do filme, o Tim Miller, ele era diretor de efeitos especiais. Ele não era diretor de cinema. Sim. Ele fez a estreia com Deadpool 1. É. Pena que eu acho que ele não volta pro segundo. Assim, eu acho uma pena, cara, porque por mais que o segundo seja bem legal e tal, assim, eu acho que o Tim Miller, ele consegue encontrar algumas soluções visuais bem bacanas, assim, até pra conter a falta de orçamento. Cara, o Colossus, a entrada do Colossus ser uma gigantesca piada, né, ele tá ali pra mim pra mostrar que esse filme se passa no universo dos X-Men, né. Sim, porque tem que ter essa ligação, porque Deadpool por Deadpool sozinho, não necessariamente, sabe, é só mais um personagem. O Deadpool, ele surge no universo dos X-Men, né, cara, mas assim, ele sempre foi bem... E não tinha como colocar o Hugh Jackman, porque o Hugh Jackman tem muito mais carisma que o Ryan Reynolds. Não, exato, e também tem a como é que é, a adolescente lá, Teenage Megasonic... Megasonic Teenage Warhead. Warhead, que, assim, só curiosidade inútil, cara, é o nome de uma música de uma banda de stone rock que eu amo, chamada Monster Magna. Foi uma personagem que surgiu assim, nos quadrinhos do Grant Morrison, só que ela surgiu basicamente pra morrer. Entendeu? Porque ela surge no início da fase, assim, quando tem uma destruição na cidade mutante lá de Genosha. E o Graham Morrison, como ele era fã da banda, cara. E eu tenho que falar dessa banda, porque essa banda, cara, ela é uma banda que tá no meu coração, sacou? E os caras só pegaram, colocaram ela no filme porque ela tinha um nome muito legal. Eles falaram assim, ela tem um nome bacana, vamos usar no filme. E foi por causa disso. É um comentário, inclusive, que o Deadpool faz. Melhor nome do super-herói. Exato, cara. Pô, é sensacional. E ela é uma personagem muito engraçada, né, cara? Esse filme, ele é muito corretinho em tudo que ele faz, assim. E eles conseguem até dar uma carga dramática pro Deadpool, que é uma coisa que nos quadrinhos Isso é impressionantíssimo. E ainda assim não consegue ser um filme pesado, até porque a origem do Deadpool tá relacionada a ter um câncer. Sim. De certa forma, assim, ele não é bobo, mas ao mesmo tempo ele não é aquela coisa, sabe, de fato, pesadíssima. Não, a relação dele com a Morena Baccarin é muito, muito boa, né, cara? Assim, funciona muito bem. Então, ele é um filme simples, mas tudo que ele faz, eu acho que ele faz de maneira bem acertadinha. Eu gosto muito. E o time das piadas também é muito bacana. O humor desse filme é sensacional, porque ele tem essa coisa de peito e bunda também, até porque ele é um filme pra maiores. Mas ele consegue zoar muito bem os filmes da Fox e os filmes de super-herói em geral. Eles usam esse elemento aqui da quebra da quarta parede de uma maneira muito, muito bacana, né? É um filme besterol mesmo, assim, mas é um besterol bem feito, sabe? O humor dele não é só besterol também. Não, sim. Mas digamos que o besterol ele faz bem, sacou? Faz. O besterol se encaixa, até porque Deadpool também, em quadrinhos, é isso daí. Peito, bunda, tipo. Sim. Mas essa dimensão, por isso que eu falo, que eu acho que nesse aspecto eles conseguiram dar uma carga dramática que tem os quadrinhos, mas que é um negócio muito, assim, mais secundário. E aqui eles colocam, acho que na medida certa, entendeu? E dão uma certa profundidade pro personagem, que novamente ele tem nos quadrinhos, mas que é um negócio que, ao meu ver, até por conta dos autores, nem sempre muito bem explorado. Porque o pessoal fica mais no campo da piada. E aqui nesse filme eles equilibram muito bem. Tem alguns detalhes que são bem interessantes também. O primeiro é que eles conseguiram deixar o Ryan Reynolds feio. E esse era um dos meus medos, porque eu tinha muito medo de que fosse muito Ryan Reynolds super-herói o filme. E não, assim, o filme ele consegue muito bem. De fato, o Ryan Reynolds mostra o rosto bastante, inclusive. Mas tem bastante espaço pra ele usando máscara. E esse outro detalhe que é muito bom, que é a expressão facial do rosto do Deadpool. Sim, é incrível. Eu digo, inclusive, que, cara, o Deadpool abriu, assim, em sentido de adaptação, ele abriu um novo paradigma dos filmes super-heróis em geral, que eu te falo que não só na questão da fidelidade do uniforme, que é muito, assim, fidedigno mesmo ao que foi concebido originalmente nos quadrinhos. Deixa qualquer uniforme anterior dos filmes do X-Men no chinelo, inclusive. Exato. E como o próprio lance, assim... E a personalidade do personagem da Deadpool não foge muito daquilo, né? Eles foram bem fiéis. E, cara, o lance de abraçar esses elementos mais cartunescos, assim, de uma maneira, assim, mais aberta, cara, eu fico bobo como ainda não fizeram os olhos brancos do Batman, sacou? Porque até os olhos do Homem-Aranha se mexendo. Mas isso daí é culpa do Nolan, que queria aquela droga de realismo pra lá e pra cá. Exato. E você colocar o Batman de olhos brancos assim do nada é meio esquisito. Eu pessoalmente prefiro com olho branco porque dá muito mais medo. Mas assim, convenhamos que aquele olho do Homem-Aranha que se mexe, né? Que tudo bem, eles acharam uma explicação pra usar aquilo, mas só existe por conta do Deadpool, né, cara? Convenhamos. Sem dúvida. E a gente pode mencionar algumas coisas, né? Primeiro que é a volta do Stan Lee em anos em um filme da Fox. Putz, é verdade, né? Ele não tá no Jogos Futuros. E temos também uma ponta do criador, do co-criador, na verdade, do Deadpool, que é o Rob Liefeld. Ah, sim, cara. O Rob Liefeld, ele se fez com esse filme, né, cara? Putz, incrível. Eu acompanho ele nas redes sociais e o cara, até hoje, realmente, ele mostra o amor, né, pela criação do Deadpool. E do Cable, né? Que eles também fazem a cena pós-créditos, que é uma brincadeira. E é, novamente, questão da metalinguagem, né? Que é a brincadeira com a cena pós-créditos do... Curtindo a Vida Doidada. Que eles falam que vai ter o Cable como vilão do próximo filme. Então é muito bom, cara. É um filme redondinho. O orçamento dele foi de 58 milhões, cara. Sim, se você converter pra inflação X-Men 1, que já tinha um orçamento apertado, tinha um orçamento muito maior do que o Deadpool 1. Sim, exato. É um filme barato mesmo, assim, pra produção de gênero, né? Desses grandes estúdios. E arrecadou... Na casa dos 780 milhões, arrecadou mais que Dia de Futuro Esquecido. Sim. Sendo que era pra um público muito mais restrito, é mais mérito ainda do filme. Exato. E teve uma coisa também, porque na época, quando saiu Deadpool 1, o senhor Kevin Feige falou, gente, a gente não vai fazer filmes pra maiores, não. dava uma vantagem pra Fox poder explorar. O que no final das contas não adiantou nada, que a gente vai comentar lá depois do Novos Mutantes, mas... Essa leitura, assim, mais pijetinho, né, cara, assim, maiores de 18 pra super-heróis, quem consolidou, acho que foi o Deadpool. Isso não é um exagero falar. Não, não é. É... Deadpool 1 abriu as portas pra Coringa e Aves de Rapina. Sim, é verdade, a Aves de Rapina também. Só falar também, o Colossus, ele foi vivido por outros caras, né, por outros autores. Sim, ele foi feito por 3 atores. Um pra capturas faciais, um pro mocap e outro pra voz. É, foi oferecido ao ator que fez o Colossus no Ven 2, no 3 e no Dia do Futuro Esquecido, mas ele recusou. Acho que é porque ele não ia fazer a voz também, né? Isso, que ele não ia aparecer, acho que ele ia ser só mocap. Não, ia ser só mocap. Mas eu gostaria de ter ele só como mocap, porque seria uma, assim, sei lá, né, cara, é o mesmo ator, então... Seria uma boa homenagem. É, exato. Desde que o mundo descobriu sobre os mutantes em 73, tem existido cultos que os enxergam como algum tipo de segundo advento ou sinal de Deus. Eu estava rastreando um deles. Eles se chamam Ashir en Sabanur, uma referência a um ser antigo que eles creem ser o primeiro do mundo. O primeiro o quê? O primeiro mutante do mundo. Achei que só tivessem aparecido nesse século. É a teoria comum, sim, mas esse culto acredita que o primeiro mutante nasceu há dezenas de milhares de anos. E eles acreditam que ele ressurgirá. Então, ainda em 2016, temos X-Men Apocalipse, que é um filme bastante criticado por muitos, mas eu continuo gostando. Não acho que ele seja intragável, não. Peraí, foi no mesmo ano, cara. Foi no mesmo ano. Pô, 2016 foi um ano bom, então, pra filme super-herói. Foi, cara, só em 2016 a gente teve Deadpool 1, uh-huh. A gente teve Batman vs Superman. Que é, assim, com todas as controvérsias, foi algo importante pro gênero, né, de certa forma, porque a gente discute esse filme até hoje. É, não, foi a independente se foi bom ou ruim, foi a consolidação do universo DC, pelo menos. Exato. X-Men Apocalipse, a gente vai comentar agora. A gente teve Esquadrão Suicida e a gente teve Guerra Civil. É, eu não diria que Esquadrão Suicida foi um lado bom, mas enfim. Ah, mas pelo menos teve, sacou? Independente de ser bom ou ruim, teve. E a gente teve também Doutor Estranho. É, caramba, cara, nossa, foi um ano bem cheio. Não, intragável ele não é, cara, mas eu acho que ele é muito fruto, assim, de uma época que, sabe aquele momento que você tá tentando, assim, tirar mais leite do que a vaca pode produzir? Eu acho que o Apocalipse, ele tem um pouco dessa cara, né? Você falou, assim, que, né, esse começo do mesmo ano Deadpool, cara, assim, eu lembro, eu acho que foi quando eu fui ver Apocalipse mesmo, cara. Porque o Apocalipse, ele estreou um pouquinho depois do Guerra Civil, depois do Batman vs Superman. E eu lembro que no cinema, assim, tudo bem, né, o Batman vs Superman já tava em final de exibição, mas ficou um bom tempo em cartaz e o Guerra Civil ainda tava, né, quando o Apocalipse estreou. E eu olhei, assim, cara, tipo, os três cartazes, assim, um do lado do outro, e eu falei, caramba, cara, você tem, tipo, os três maiores estúdios, né, que é Warner, Disney e Fox, tipo, meio que monopolizando as salas todas, né, então, assim, já é realmente muito fruto de, cara, de uma época que é cinema super-herói, tipo, ali já era o big deal mesmo, tipo, não tinha dúvida, não tinha pra onde a gente voltar. Aliás, esse ano foi um ano, assim, e, cara, e a Fox querendo lucrar, né, cara, querendo lucrar. Quando eu fiquei sabendo que esse filme ia sair, ele foi anunciado na época que ele tava... Eu não tinha nem estreado o Dia do Futuro Esquecido. Pô, eu fiquei animado porque o Apocalipse é um dos vilões mais icônicos dos X-Men. Mas, ao mesmo tempo, quando eu vi o Dia do Futuro Esquecido, eu falei, putz, porque pra mim, assim, cara, não só por conta da qualidade dos outros filmes, tudo bem que se Apocalipse e Fênix Negra fossem bons filmes, né, ou fossem, assim, considerados bons filmes, eu não estaria falando isso. Mas eu acho que Deixa o Futuro Esquecido, ele fecha tão bem o arco dos X-Men que eu não sei realmente se era necessário fazer um novo filme dos X-Men. Então você pensa assim, cara, realmente, a Fox tava ganhando muito dinheiro, né? E tinha um outro lado também, que era o Marvel Entertainment, que era comandado pelo Ike Perlmutter, né? Isso, pra colocar em contexto, a Marvel, a partir de 2014, começou a fazer um certo embargo com os personagens dos X-Men e do Quarteto Fantástico. O Ike Perlmutter, ele até chega a comentar que, por conta dos direitos dos Vingadores e esses personagens estarem com a Marvel, o dinheiro que era arrecadado com essas propriedades ia 100% pra eles. Agora, os personagens dos X-Men do Quarteto, que foram licenciados lá nos anos 90, quando a Marvel estava à beira da falência, eles não ganhavam 100% do dinheiro. Porém, é importante lembrar que Quarteto Fantástico, e X-Men são propriedades muito queridas pela Marvel. Muito queridas e muito lucrativas também, né? Então, mas acho que mais queridas que lucrativas. Talvez X-Men seja lucrativo, o Quarteto talvez nem tanto. Não, os X-Men são, o Quarteto nem tanto, assim. Então, mas assim, o que a gente pode fazer? Como essas propriedades valem muito pra gente, vamos supri-las ao máximo, ao ponto da Fox desistir dos direitos e retornar eles pra gente. É, exato. E a gente vai ter controle 100%, e até porque cinema é algo que tá dando dinheiro diretamente pra Marvel, porque é a produtora de filmes dele, não é uma coisa licenciada como jogos, por exemplo, você ganha o dinheiro lá e quem ganha dinheiro mesmo é quem vai explorar, distribuir aquela mídia. E assim, pelo nosso universo, por mais que ele esteja já bem consolidado, principalmente a partir de Guardiões da Galáxia, que eles podiam fazer qualquer coisa e as pessoas iam no cinema assistir, tá faltando uma coisa assim que é muito importante pra gente. É, então assim, na verdade a treta ela é um pouco maior assim, cara. E é até engraçado porque acontece o seguinte: o pessoal do cinema, eles queriam usar o Surfista Prateado e o Galactus nos seus filmes, né, nos filmes da MCU. E eles, personagens do Quarteto Fantástico, eles estavam com direitos da Fox. Então o Ike Perlmutter, ele chegou a oferecer o Demolidor e a Elektra, né, e todo o universo ali que compõe o Demolidor e tal, pra Fox, que outrora tinha sido da Fox, né, mas que, inclusive, eles fizeram um filme lá do Ben Affleck, que não deu certo, depois eles abriram mão e voltou pra Marvel. É, antes disso teve aquele filme maravilhoso da Elektra. Ah, sim, exato, né. Então, assim, a Fox, ela chegou a oferecer essas propriedades, são propriedades, mas é, nem de longe é tão lucrativa, é tão popular quanto Vingadores, quanto X-Men e até mesmo quanto Quarteto Fantástico. Mas é barato de fazer, isso é importante. É mais barato de fazer, exato. Tanto que eles não se preocuparam em fazer filme, eles fizeram televisão, né? Mas o Permuta, ele chegou a oferecer, cara, o Demolidor Elektra, né? O universo do Demolidor ali, em troca do Surfista Prateado do Galactus. A Fox se negou, e assim, tanto ela negou, que eles começaram logo em seguida a pré-produção do filme do Quarteto Fantástico, né? Que foi aquela bomba lá do Josh Trank. E o Ike Perlmutter, ele ficou assim, pé da vida, sacou, mano? Ele considerou um absurdo. E mais ou menos nessa época, realmente, por volta de 2012, 2014, ele deu essa ordem de que tudo que tava assim, na mão, né, em posse da Fox, não podia ganhar destaque em mídia nenhuma. Tanto que nessa época, quem acompanha quadrinhos sabe que nessa época, por exemplo, é quando a revista do Quarteto Fantástico vai ser cancelada, cara. A gênese de Marvel Comics, como a gente conhece hoje em dia, é por conta de Quarteto Fantástico. Exato. E X-Men, anos 80 e 90, cara, assim, foi o que tinha, né, cara? Era junto com Homem-Aranha, assim, né? Foram as duas sociedades que praticamente salvaram a empresa da falência, né? Não à toa que ela foi vender justamente as propriedades. E isso tudo que a gente tá contando, só pra vocês perceberem como realmente a Fox, naquele momento, eles colocaram X-Men como uma das centralidades, sabe, assim, uma das principais franquias, né? Essa segunda parte que a gente tá falando, né, esse segundo episódio aqui, é muito em decorrência disso, entendeu? Desse crescimento absurdo do filme dos heróis e dessa produção, assim, tipo assim, tem que fazer mais filme de herói pra jogar no cinema e ganhar mais dinheiro, sacou? Porque eu acho X-Men Apocalipse um filme meio apressado, um filme com boas ideias, mas que não consegue desenvolver elas, sabe? E, putz, tudo que é mais legal desse filme, pra ser bem honesto, eu não acho um filme horrível, mas eu acho ele um filme bem... né, saca? Eu tendo a concordar, mas assim, eu vejo muito, eu tenho um mérito muito grande desse filme, é reintroduzir os personagens que já tinham sido, de certa forma, marcados por outros atores. Por exemplo, o elenco novo dos X-Men. Esse elenco novo é muito bom, cara. Ele é bom. Eles conseguiram trazer de volta o Noturno, Jean Grey, Tempestade, com um elenco novo. E não fica aquela coisa, o original era melhor. É, não, até porque eu acho que esse Ciclope, por exemplo, ele é melhor do que o dos filmes originais, né? Ele é mais explorado, inclusive. Exato. A cena de origem, vamos por assim, uma coisa bastante X-Men, sabe? É. Até Jean Grey, cara, eu não acho que seria absurdo falar que ela talvez seja melhor que a original. Mesmo a Jean Grey tendo bastante espaço de tela no original. Eu gosto mais da Sophie Turner do que da atriz que fez ela anteriormente, né? Então, assim, o elenco é bom, mas isso é uma coisa assim, que me deixa meio decepcionado, porque a minha expectativa é que o filme se focasse muito assim, na reintrodução dos X-Men e explorar essa coisa assim, deles adolescentes. Uma coisa meio que X-Men Primeira Classe fez, sabe? Só que com o Ciclope, com a Jean Grey, com o Noturno, com a Tempestade, mas é um filme que coloca a primazia do roteiro em explorar uma ameaça genérica que vai destruir o mundo, blá, blá, blá, blá, blá, enésima vez. É, tem isso também, porque tem outra coisa. Diferente de Thanos, mas também esse filme veio bem tempo depois, Apocalipse não teve preparação zero. pra, digamos, a sua introdução. E também que ele é, pô, é de fato o vilão do filme, sabe? Eu sou um vilão malvadão e tava adormecido um tempo, mas tô aí. Eu tenho, digamos, eu tenho presença no, nos quadrinhos e fora deles também, então vamos usar porque isso, mas de fato, sabe? É bem genérico. É, eu lembro, assim, primeiro que o visual do Apocalipse desgrila, né? Desculpa, cara. É um visual... O Apocalipse nunca foi um vilão, assim, muito, muito bem desenvolvido. Vamos ser bem honestos, assim. Sempre foi um vilão, pra mim, meio genericão. Mas o apelo visual dele é o que fazia. É meio que o Venom, sacou? No Homem-Aranha. Mas até aquela coisa, sabe? Esse filme era um filme da Fox. Ah, cara. Não, tudo bem. Mas, putz, custava você pegar o The Rock, pintar ele de branco, cara. Colocar umas próteses na cara. E, pô, pronto, temos o Apocalipse. Ou então pegar um ator de mocap, talvez, um ator desses genéricos, gigante. É. E coloca a voz do Oscar Isaac mesmo assim. Não, então, a justificativa que o Bryan Singer deu na época foi que, olha, a gente quer colocar um ator, né, a gente não fez assim exatamente, porque a gente quer dar a primazia da interpretação, a gente quer privilegiar isso. E, realmente, o Oscar Isaac, cara, eu acho um dos melhores atores dessa geração. Eu acho ele muito, muito bom. Só que, mano... Você me coloca aquela maquiagem... É o texto. Não, o problema não é a atuação dele. O problema eu acho que é o texto. Porque ele tava, na real mesmo, nesse filme, o Apocalipse, ele é um boomer. O mundo não é mais o mesmo. Eu tenho que destruir tudo porque eu quero que volte a ser como era. É. Exato. Exato, cara. Não, mas isso podia dar uma exploração bacana se o roteiro trabalhasse bem com isso, né, cara? O Oscar Isaac, eu acho que até que ele poderia ter uma interpretação melhor, mesmo com o texto Blair. Mas, cara, colocaram uma maquiagem tão pesada nele e aquela roupa que, mano, eu só que imagino que aquela roupa deu uma coceira, entendeu? Porque eu olho o filme e ele tá com uma cara de quem tá incomodado, entendeu? Cara, aquilo deve ser muito desconfortável. Como é que o ator atua naquilo, entendeu? Cara, nossa, é só genérico, entendeu? Não tem nada de especial no Apocalipse. Tudo bem, tem até o fato... Eles fizeram uma escolha de colocar o Apocalipse azul. Ah, não só o Apocalipse de passagem, mas também os Cavaleiros do Apocalipse. Putz, é. Porque isso tem nos quadrinhos, né? Só que os Cavaleiros, eles sempre foram um negócio, assim... Sabe, sempre foram um negócio, uma coisa importante, né? Tinha todo o conceito de ter a peste, de ter a fome, de ter a guerra... Tal como o conceito da Bíblia mesmo, né? Mas cada um tinha uma história, né? Cara, o anjo, velho, o anjo conseguiram, assim... E aqui o anjo foi qualquer coisa, velho, sabe? Só colocaram... Porque o anjo, ele vira um Cavaleiro do Apocalipse nos quadrinhos, colocar isso como referência, mas o visual nem é tão legal assim, sacou? É, o visual meio genérico, o Apocalipse meio que dá um trato, olha, pinta o cabelo de branco da tempestade e dá um elmo novo pro Magneto, tá bom. É, exato. O Magneto como um dos Cavaleiros, eu acho um negócio bem... É, sabe? É all convenient. É... Ok, encaixa. Tem que encaixar. Não, a gente colocar o Magneto de alguma forma, né? E assim, o arco do Magneto e tal é um negócio até que eu acho interessante. Apesar de ter, novamente, é um repeteco do que já foi feito na franquia. Mas é até um negócio, pô, interessante. O Michael Fassbender, as cenas que ele é exigido dramaticamente, ele entrega, né? E, pô, sei lá, cara. É um filme que ele tem algumas boas ideias, mas ele não desenvolve nada, assim, de uma maneira muito, muito interessante, né? A maior prova disso são duas coisas pra mim. Tipo, a mística... Na verdade, não é a mística. É a Jennifer Lawrence. Porque nesse ponto, a gente até comentou no outro programa. No ponto em que o X-Men Apocalipse sai, a Jennifer Lawrence já é a Jennifer Lawrence. Exato. Mas no Dia de Futuro Esquecido, ela já era também Jennifer Lawrence. Eles contam uma solução boa, né, cara? E é que traz ela de volta e... Putz, mano, e ela já tava com preguiça de ficar, né, usando maquiagem e... Mano... A prova máxima disso é que no pôster tá a Jennifer Lawrence sem maquiagem. Diferente, por exemplo, do Dia de Futuro Esquecido. Cara, e é um negócio que quebra muito a personagem, né? Porque tinha todo aquele arco do Be Mutant and Proud, né? Pô, ser mutante e orgulhoso no do primeira classe, e eles esquecem completamente, né? Tanto ela como o Fera, porque o Fera, ele começa a virar meio que o Hulk, ele começa a controlar a mutação, então ele pode virar e desvirar. Eu acho que aqui no Apocalipse ele tá melhor, sacou? Porque ele não age tipo como uma besta selvagem quando ele fica azulão. Não, com certeza, mas... Ele tá melhor, por exemplo, assim, não que assim, de fato, o Dia de Tudo Esquecido é um filme muito melhor, só que a forma como eles mostram o Fera no Apocalipse é muito mais próxima dos quadrinhos do que no Dia de Futuro Esquecido. Ah, não, eu concordo. Mas falando justamente sobre essa questão de mostrar, assim, né, o personagem mais próximo dos quadrinhos, a Mística, eles criaram uma outra personagem, porque não é a Mística. Porque tudo bem, ela realmente já virou uma das X-Men, se aliou, né? Isso acontece todo momento, né? Aliás, como boa parte dos vilões, assim, eles se aliam e desaliam com os mutantes a toda hora, né? O próprio Magneto mesmo é um personagem que nunca sabe se ele é vilão ou herói. E, né, pode ser as duas coisas a depender da fase, inclusive. Mas... as duas coisas ou nenhuma, ou as duas ao mesmo tempo. Exato, exato. Mas assim, a Mística, ela sempre teve uma personalidade muito dúbia, né? Ela sempre foi uma pessoa, assim, tinha aquele quê de femme fatale. Só que aqui ela vira uma heroína bem clássica, assim, socorro. Então... sim. Mas eu acho que já tinha uma certa brecha pra isso no final do Destino Esquecido. Não que isso tenha sido perfeitamente executado no Apocalipse, porque também acho que não foi. É... mas eu acho que já tinha brecha pra isso. Não, até tinha, né? Mas eu ali, sei lá, podia morrer ali mesmo, sacou? Mas eu acho que é um caminho covarde, confesso, é um caminho meio covarde. É, é covarde. Sei lá, tem a questão da Fênix Negra também, que é um negócio que eu não sei por que eles foram mexer de novo, sacou? Mas é uma cena legal também, a cena que a Jean Grey, ela vai despertar a Fênix, né? Mas é muita cena, assim, que eu acho bacana, assim, do clima. Porque o clima todo eu acho ele meio caído. É, primeiro que eu acho que, assim, os efeitos especiais de cima, eles não são tão legais quanto, por exemplo, do Dia de Futuro Esquecido. Tem umas cenas que eu acho que é um CGI meio preguiçoso. Não sei se você tem essa impressão também. Então, eu tenho duas coisas pra comentar do CGI. A primeira é que, de fato, eu acho que não é muito a qualidade, mas a quantidade. Porque é uma quantidade absurda, ao ponto de que deixaria o George Lucas orgulhoso. Não, é, invejado. É nível pera digital, sacou? Exato. George Lucas chora de alegria vendo esse filme. Porque é impressionante. E não é um CGI muito bonito, né, cara? Tipo, é aquele CGI... Depende, acho que depende do momento, sacou? Porque, por exemplo, a cena do Mercúrio, por exemplo. É legal. Então, porque de novo, a cena no Dia de Futuro Esquecido, ela era restrita a um cômodo. E aqui já no Apocalipse, não. Beleza, é mais do mesmo, mas em uma escala maior. É na mansão inteira. Mas, por exemplo, a cena de abertura, eu acho ela meio caidinha, assim, no CGI, sacou? É... Ela foi dirigida pelo Ridley Scott. Tem toda a pinta mesmo, cara. Eu não duvidaria. Mas assim, cara, eu não acho ele um filme intragável. Eu só acho ele um filme sem muita criatividade, entendeu? As sequências de batalha mesmo contra o Apocalipse, cara, pô... Uma coisa super legal de X-Men sempre foi o quê? Foi ver cada personagem com as suas habilidades diferentes lutando juntos ao mesmo tempo, né? No final, a grande batalha com o Apocalipse... Que, aliás, eu acho muito estranho, assim, o Apocalipse ter aquele nível de poder. E não, tipo... estraçalhar os X-Men em um minuto, sacou? Porque nos quadrinhos ele não é tão poderoso assim. É tipo o Imperador Palpatine em Ascensão Skywalker. É tipo assim, caraca, mano, você literalmente fez os caras serem estrugados pro chão num outro momento. Por que você não faz isso com os X-Men? O cara tem uns poderes absurdos, que nem o Gibi ele tem. E ele fica trocando raiozinho no final, sabe, cara? Tem aquela sequência da batalha mental contra o Xavier, assim, que, pô, isso poderia ser tão criativa, sabe? É, de fato, tinha o potencial ali de fazer um Inception ali dentro. É, pô, você podia pirar, assim, visualmente. Ele resolve de uma maneira tão preguiçosa. Até a subtrama do Mercúrio ser filho do Magneto, eles meio que, tipo, deixa pra lá, não importa. Então, isso seria, por exemplo, aí, por aquela coisa, né? Partindo do pressuposto que todo roteiro um dia foi mal folha em branco, mas o papel aceitando qualquer coisa, então isso pode não dar em nada. Se utilizasse, na verdade, a relação do Mercúrio com o Magneto pra convencer o Magneto a voltar ao lado dos X-Men, teria sido algo interessante. Sim, com mas certeza. Fica interrompido, sabe? Tipo, vai, não foi, sabe? Exato. Seria até a solução mais óbvia, mas eles meio que ignoram. E seria adequado com o arco do Magneto, né? A própria Tempestade mesmo, cara, ela se alia no final, meio tipo, porque ela é fã da Mística. Vai, acho que encaixou. Então assim, fica de forma esquisita, mas encaixa. Agora, uma coisa que é tipo ridículo, mas assim, é ridículo, nível absurdo. Então, professor Xavier, como o senhor ficou careca? Então, é que assim, o Apocalipse queria entrar dentro de mim, não no sentido bíblico, no sentido literal. Só que eu fiz tanta força que meu cabelo caiu. Cara, e por que você vai explicar a careca do Xavier? Não precisa essa coisa. Não precisa, velho. Ah, mano, é só, enfim, né? Só qualquer nota esse filme, entendeu? Mas eu acho que tem, assim, eu acho que isso tudo compensa, apesar de todos os defeitos e todas as mediocridades do filme. A cena final do diálogo do Xavier com o Magneto, ela remete ao mesmo texto do X-Men 1. Do final, né? Do final do X-Men 1, né? Que... Isso. E quanto ao resto do mundo? Por acaso isso nunca acorda você no meio da noite? A sensação de que um dia eles virão atrás de você e das suas crianças? De fato, acorda. O que você faz quando acorda por isso? Eu sinto muita pena pela pobre alma que viera até a minha escola procurando problemas. E eu achei isso muito interessante, que é a ponte que faz com o primeiro X-Men. E assim, porque naquele momento eu falei, esse é o Professor Xavier, porque desde o Primeira Classe, principalmente no Primeira Classe, o Xavier ele é muito invasivo. Ele entra na mente das pessoas, é isso daí mesmo, né? A mente das pessoas com invasão, ele ainda não é o nosso Professor Xavier. É. No Disjuntor Esquecido, ele afunda. É, exato. Ele deixa de ser o Professor Xavier e tira qualquer esperança até mais ou menos perto do final. Só que ainda continua invasivo. Ele entra dentro da mente da Mística, conversa e tal. Mas aqui, naquele momento do Apocalipse, eu falei... Muito bem, James McAvoy. Você é nosso Professor Xavier. Não, é... Aqui ele assume realmente a persona do Xavier clássico. É legal porque tem um arco, assim, que a gente meio que esquece, porque esse filme é tão cheio, né? Mas porque no início ele não quer transformar o X-Men numa equipe... Uma milícia, vamos colocar assim, porque o X-Men são uma milícia, né? Isso. De certa forma, não é uma milícia. É uma milícia, né, cara? Só que uma milícia. Então, tipo assim, pra termos mais, digamos, reais, seria uma milícia, mas. É, exato, mas é uma milícia de autoproteção. Tipo, é meio parte do Pantera Negra. Porque a Mística ela fala: olha, a gente não vive num mar de rosas e você vai ter que fazer seus alunos se protegerem, né? E ele não quer ir por esse lado. Né, assim, né, mais violento da coisa, mas no final ele aceita e ele vê a potencialidade daquilo, né, como algo bom, tanto que termina com uma cena que, putz, é uma cena muito legal, que é o X-Men sendo treinado pela Mística e pelo Fera na sala de perigo. E eles estão com os uniformes que remetem muito aos uniformes deles dos anos 90, você vê o Ciclope com aquele uniforme azul que tinha um monte de bolsa. Só faltou aquele capuzinho que cobre o pescoço. E foram uniformes lindos, cara. E eu não entendo porque que eles não retornaram aqueles uniformes no próximo filme, né? É, aí é complicado, mas de fato foi uma pena. A gente nem comentou que o Vilino aparece nesse filme, né, cara? Ou a gente comentou? Parece, inclusive com um capacetinho lá da Arma X, só que sim. Não pode ter a viseira porque precisa mostrar o rosto do Hugh Jackson. É, não, mas a cena é legal porque, primeiro, né, eles eliminam realmente o Origins Wolverine. E eles meio que estabelecem ali uma ligação do Wolverine com a Jean Grey, né? Que é um negócio bacana, assim. Estou aguardando você na Estátua da Liberdade. A Estátua da Liberdade foi há muito tempo, Charles, há muito tempo. Não há novos mutantes, você entendeu? Nenhum mutante nasce há 25 anos em lugar nenhum. Você sempre achou que fazíamos parte do plano de Deus. Mas talvez tenhamos sido um erro de Deus. Você me decepcionou demais. Agora é o momento em que todas as pessoas choram. Rapaz. Agora as lágrimas vão cantar, todo mundo vai ficar triste, porque chegamos em 2017. Nossa, eu lembro até hoje, a primeira vez que eu vi o trailer do Logan, cara, eu fiquei mal. Com o Johnny Cash, né, cara? Como se Johnny Cash... Isso, com o Hurt do Johnny Cash. Eu, caralho, velho. Mais uma última vez. Que era essa frase do marketing do filme. É. Eu, calma, mano. E ainda tinha aquela coisa que ele ia ser inspirado no Old Man Logan. Eu, Eles só pegaram o visual e a ideia do Wolverine velho, né? Porque de resto não tem nada de Old Man Logan. É, então, tem que importante pontuar, porque apesar de ser baseado, entre aspas, pegar o conceito do Old Man Logan, do velho Logan... Velho Logan não é uma história exclusivamente sobre o Wolverine. É também uma história sobre o universo Marvel. É, eles referenciam o universo Marvel todo, tanto que aparece o Caveira Vermelha, aparece o Gavião Arqueiro, né, um personagem importante na série. O Venom, putz, o Venom faz uma ponta. Com... Ah, sim, o Dr. Destino também aparece, assim, tem referência a vários vilões, né. Então, como a Fox não tinha direito sobre os heróis da Marvel, acabou se restringindo a uma história do Wolverine no universo dos X-Men que eles criaram. É, eu acho que, cara, foi até melhor, assim, porque é um filme, putz, cara, é um filme muito, assim, autocontido, né, e isso criou realmente realmente a necessidade de um roteiro que fosse mais, assim, que enfatizasse mais os momentos dramáticos, e, sabe? Ele é um filme que, assim, ele não tá ligando tanto com esse universo dos X-Men, mas ele referencia e é muito legal, né? Muito, cara. Primeiro que ele referencia demais o primeiro filme do X-Men. Aham. Que o Xavier comenta aqui das coisas lá da Estátua da Liberdade. É, ele comenta. E que o Wolverine não era ninguém antes deles encontrarem, que era só um assassino fazendo carreira em lutas de garagem. Sim, sim. É. Isso tocou muito, sabe? Nossa! Ah. Não, é legal, é legal. Não é só a despedida do Wolverine, né? É a despedida do Patrick Stewart. Embora, assim, embora ele nunca tenha dito que tenha sido a última vez que ele tenha interpretado o Xavier. Tá, não duvido. É, então, tem isso também. Ele disse que estaria disposto a interpretar de novo, diferente do Hugh Jackman, que ele falou, não, é o último mesmo, e é isso aí. Mas o Patrick Stewart falou, olha, posso interpretar se me chamarem. É, ele, e assim, a gente sempre soube que ele era um ator, um grande ator, né, um ator shakespeariano, mas ele ficou realmente marcado pelo Picard em Star Trek e pelo Xavier em X-Men, que são papéis, assim, excepcionais, que ele tá muito bem e tal. Mas assim, a gente não consegue necessariamente ver a potencialidade desse ator, né, cara? E embora, assim, ele tenha feito Xavier antes, muito bem. Aqui, cara, é assim, acho que é a melhor interpretação da vida dele. E eu já vi grandes filmes com ele, tipo Green Room, que ele destrói também. E assim, é impressionante você ver que o Room, que ele faz um velho nazista desgraçado, sacou? E você vê o Logan, que ele, cara, é um senhorzinho com Alzheimer. É, exato. Não, e assim, outra coisa, né? O trabalho de maquiagem desse filme, porque tanto Patrick Stewart quanto o Hugh Jackman, eles não são tão velhos assim, sacou? Não. E você compra, cara, assim, pela maquiagem e pela interpretação. O Patrick Stewart, cara, assim, putz, é porque é rabo, né, cara? A gente fica vendo, assim, a gente fica lembrando nossa voz e tal. Mas aquela fragilidade dele, cara, putz, é um negócio muito tocante, né, cara? Muito. E é uma premissa fortíssima, cara, porque você, ninguém nunca parou pra pensar que o professor Xavier podia ter uma doença degenerativa. Exato. Isso seria extremamente perigoso. Exato. A gente esquece que o Xavier, tipo, é uma arma mortal, né? Então, mas é isso, né, cara? É porque você não é, realmente eles são muito frágeis. E não, e pior, né, cara? É porque o filme ele dá a entender de uma maneira bem assim, até explícita, eles não falam, mas dá a entender de uma maneira bem aberta que os mutantes nesse futuro eles desapareceram por conta do Xavier, cara. Tem outra coisa também que, assim, o filme no começo. Ele brinca, como ele é levemente inspirado no velho Logan, ele nunca diz de fato, no começo pelo menos, ele vai te contando aos poucos o que aconteceu. Então quando o professor Xavier pergunta pro Logan, ih rapaz, Logan, o que você fez aí? Aí o Logan fica quieto, porque né, de fato foi algo muito marcante, por conta de fato do que aconteceu, não quadrinhos do velho Logan, uhum. Que foi o Wolverine que matou tudo e tal, porque ele foi manipulado, e fica sempre essa coisa, ih rapaz, tem uma certa mística do passado que levou esse filme. A história desse filme. Outra sacada muito legal é como o Wolverine tá zoado, é por conta do adamantium. Ah, é verdade, cara. Que tava sempre ali, sabe? É verdade. E inclusive, eu vi uma entrevista do Hugh Jackman, ele comentou isso, que ele teve essa ideia quando ele viu a atriz da que fazia a Mística nos filmes originais, e tipo, depois que tinha acabado as filmagens, ela cuspiu um pouco de tinta. Assim, aí, ih, rapaz, tem potencial isso aí. Caraca, velho, não sabia disso não, olha só. Pois é, e era uma parada que tava sempre ali, o adamante, sabe? Ninguém nunca parou pra pensar que isso de fato podia ser uma parada extremamente tóxica. Sim, esse filme é cheio dessas pequenas sacadas, né? E, putz, realmente ele é muito bom, cara. O lance da X-23 também, como ela é inferida na história, né? Porque E aí é legal, porque realmente tem aquela coisa do sonho do Xavier, né, cara? De né, salvar a raça mutante. Putz, ele vê na X-23... Ele vê esperança. É, ele vê o caminho da redenção, né, dele, assim, de certa forma. E tem outro detalhe muito importante que ele menciona, né, a Estátua da Liberdade, o Logan fala, chefe, Estátua da Liberdade foi no X-Men 1, só que no hotel onde a Gabriela tá escondendo a Laura, tem uma Estátua da Liberdade inflável. Eu não sabia, cara, olha só. Então as coisas meio que assim, não tá, ele tava ciente um pouco das coisas, ele tava um pouco perdido, mas... Sim. Havia um espasmo de lucidez ainda. É. Eu, e vivem do Deadpool em relação a ele ser melhor no cinema dos quadrinhos, eu faço em relação à X-23, cara. Embora a X-23 tenha quadrinhos sensacionais, tem uma época que ela assume o papel de Wolverine, na época que o Wolverine tava dado como humor. E assim, é muito divertido, é muito bom. Mas a leitura que eles deram pra Laura aqui, eu achei sensacional, cara. É importante lembrar também que X-23 não é um personagem originário dos quadrinhos. Ah, é verdade. Ela surgiu no desenho X-Men Evolution. É verdade. É, mas uma personagem, assim como a Alerquina, que ela vem dos desenhos animados e que ela ganha o cinema e faz um sucesso, né? Uhum. E é sensacional mesmo. É sensacional. As sequências de ação que envolvem ela são muito boas, assim. São muito viscerais, né? E aí tem aquele choque dela ter uma criança e isso meio que casa com o Wolverine, porque ele sempre teve um lado meio afetivo, assim, com as pessoas que são mais novas, né? Que são, assim, entre essas crianças. Embora a vampira não fosse uma criança, né? Porque a infância dele foi meio roubada. Então rola uma certa identificação da parte dele, né, cara? Ainda mais porque ele meio que foi projetado pra ser uma arma. E é o meio caminho que estão sendo tomado, não pela X-23, mas estão forçando ela a tomar. Exato, cara. Esse filme, putz, ele é muito sagaz, assim, como ele tem de Wolverine, né, e como ele classifica. Não, vamos chegar pra cena do jantar lá na fazenda. Ah, é muito bonita, né, cara, que é antes do Xavier morrer. Então, essa cena tem tudo que a gente fala, né, cara, tem a relação dos três, que eu acho que é muito, muito bonita, assim, e é um dos poucos momentos que você vê, assim, realmente eles, né, meio que agindo como família e tal, porque... Sim, é um respiro, em meio a tanta perseguição e tanta violência, é um respiro. É, exato. Putz, não, é exato, cara, é perfeito essa cena. É muito bonita mesmo. É tudo muito orgânico, porque o Logan não pensa duas vezes em chamar o Xavier de pai dele. Aham. E é, né, cara, é o pai, assim, né? Tem uma relação paterna. Tudo bem que o Wolverine é mais velho que o Xavier, mas... É, mas, enfim, mas o Xavier assume, às vezes, paternidade pro Wolverine. E é um filme sobre paternidade, porque a Laura, ela é filha do Wolverine, né? Você pra pensar, porque ela é uma clone do Wolverine. Com a cientista lá, né? Que é a ponte que fazem com X-Men e Apocalipse, inclusive. E, assim, é muito bonita. Tem Caliban também, né, cara? Que a gente não comentou que ele aparece no X-Men Apocalipse, aparece aqui. É, né? Mas ali é só pra dizer que tem. Que, de novo, o bingo dos mutantes. É, exato. É. Agora, isso só me mostra uma coisa, né? Que, putz grilo, os mutantes estão destinados a se ferrar, porque... Esse cara só tá futuro merda. É o futuro na realidade com Fênix Negra e Novos Mutantes. É o futuro do Justiça e é o futuro do Logan. É, exato. E é o futuro do Deadpool depois. Agora, também. E só falta o futuro do Kevin Feige aí. Vamos ver se vai ser bom mesmo. Não, pois é. Você acha que foi despedida definitiva do Wolverine na vida do Hugh Jackman, cara? Eu acho que foi uma despedida muito da hora, sabe? Porque, assim, eu acho que eu tava preparado, mas quando chegou eu falei, cara, machucou. Não, machucou. Aquela cena final que, pô, o Wolverine, ele morre, né, salvando as outras crianças mutantes, e, né, ele consegue matar o clone dele, né, que é um detalhe muito bacana. Isso é tosco, eu acho isso levemente tosco, o X-24. Ah, cara, eu gosto, porque eu senti o simbólico, né, dele sendo confrontado com a imagem mais nova dele, porque isso também é um filme sobre velhice, né, então, tematicamente, ele, eu acho, mas, sim, putz, a cena que eles enterram, né, e fazem o X lá com os pedaços de madeira, e a X-23 vai lá e ela vira, né, a cruz como formato de X. Putz, mano. Eu terminei esse filme, mano. Eu falei isso com um amigo meu, cara. A gente só conseguiu soluçar, assim. Putz, nossa, isso eu não cheguei a chorar porque eu tenho falta de sentimentos. Eu nunca chorei por causa de um filme. Mas eu fiquei mal. Não, é esse filme, putz, grila. A cena também que enterra o Xavier foi bem despedida, cara. Putz, nossa. O cinema todo tava chorando, cara, sabe? E, assim, tava feio, massa. Nossa, nossa, mano. De novo, aquela cena do X, mano. Ah, vamos pro próximo que eu vou chorar de novo. Vamos pro próximo. Vai, começa a tocar a Hurt aí do Johnny Cash, que senão não vai ter jeito. Vai se fuder, Wolverine. Primeiro ele entra na minha onda de filme pra maior de 16 anos. Aí o puto, cabeludo, vai além, morrendo. Cara escroto. Mas adivinha, ô Volvinho? Eu morro nesse também. Então chegamos em 2018, em que em teoria nós teríamos dois filmes, ou três filmes, se você contar o Gambit, mas, né? Seria Deadpool 2 e Fênix Negra. Só que Fênix Negra foi adiado para início de 2019, então só Deadpool 2 da Fox, que ele de fato estreou. E eu tenho uma parada muito simples, assim, que eu posso resumir. É um filme bom? É. Mas ele não... Eu acho que ele não supera o original. Muito por conta também de impacto. Porque o primeiro filme do Deadpool, ele é um marco, de certa forma. Primeiro por conta, de novo, de ser um filme pra maiores. Ser um filme que, de fato, sacaneia o gênero de super-heróis, a própria franquia. E o Deadpool 2, no caso, eu acho que ele não tem o mesmo impacto, sabe? É mais do mesmo. Uhum. Mas é o mais do mesmo legal, ainda assim. É um filme que eu gosto. É, eu acho que o problema do Deadpool 2 é um pouco do que acontece lá com Guardiões da Galáxia Volume 2. Que, assim, são filmes que... A priori as pessoas não davam muita coisa, eles surpreenderam muito. E você surpreender numa continuação já é difícil, né? Sim. É, então eu acho que essa já é uma missão que eles realmente não conseguiriam. Só que no caso do Deadpool e um pouco também no Guardiões, né, que eu usei como exemplo, é que é um pouco do que acontece nas continuações de filmes, assim, que a gente tem essa coisa, né, dessas franquias de que, pô, uma continuação, ela tem que ser maior, ela tem que ser mais grandiosa, ter mais efeitos especiais, ter mais explosões, assim. É muito comum em franquias de ação, né, assim, dessas grandes franquias. Isso, às vezes, acontece em detrimento da história. Mas, assim, eu gosto do Deadpool. Eu não acho que ele perca tanto em relação ao original, sabe? É porque eu acho que essa questão dos excessos prejudica um pouco. Ele é um filme que tem muita, muita coisa que eu acho que poderia ser cortada, sacou? Em termos de piada, né? Algumas subtramas que não acrescentam tanto, assim... Mas, cara, eu acho que No Frigir dos Ovos é um filme que ele funciona muito bem, ele tem momentos, assim, excelentes, e que talvez, assim, se tivesse uma revisão melhor de roteiro pra cortar algumas coisas, talvez funcionasse um pouco melhor, sabe? Sem dúvida. Porque começa que eles mesmos fazem isso de outra forma, porque na primeira... A primeira coisa que eles fazem no filme é cortar o pai amoroso do Deadpool, né? Uhum. Tanto que a Morena Baccarin, ela morre, né? E, assim, é muito engraçado, porque, assim, o filme começa, né, com várias piadinhas, tu acha que ele vai seguir o mesmo ritmo, mas já acontece essa cena e ele assume o tom muito pesado a partir daí, né? Uhum. Porque o filme começa com o Deadpool querendo se matar, cara. Isso, velho. E é um negócio que fala, ô louco, bicho, tô vendo o filme Deadpool mesmo, saca? É, então, tem isso, né? Porque, tipo, tem aquela coisa, na zoeira, né? Só que, tipo, por trás dessa zoeira, o Deadpool tá em todo o filme em tom de luto. É. Não, mas então, isso eu acho interessante, porque, putz, pensar assim, a questão do suicídio é um negócio muito delicado, né? Mas eles também não pesam muito a mão a ponto disso virar um dramalhão, assim. Mas também não deixa a coisa pesar, né? Então... Realmente não perde assim, aquele centro escrachado. Tanto que depois que a personagem morre, já tem aquela abertura que é super escrachada, que eles fazem uma paródia dos filmes do 007, né? E que é muito, muito engraçada, né? Então, assim, o filme ele consegue equilibrar bem. E, pô, tem umas ideias assim, que são muito, muito boas. Por exemplo, a coisa de colocar o Deadpool como um dos X-Men, né? Ou melhor, um dos estagiários. É. Aquele uniforme. Que é uma referência, inclusive, a uma roupa, de fato, que o Deadpool usa pra quando ele entra nos X-Men. Sim, só que a versão zoada, né? É, só que a versão Fox, porque é só um colete de colégio. Cara, mas é muito engraçado, velho. Putz, grila, aquilo é muito engraçado, cara. Aliás, tem que comentar que aparece o X-Men nesse filme, né? Que tinha aquela coisa que o Deadpool 1, no primeiro filme, ele zoa porque o orçamento do filme é baixo, então não tem como mostrar outros X-Men. Que, inclusive, foi dirigida pelo Simon Kinberg. Ah, é? Eu não sabia, não. É sério, cara? Foi. É, pelo menos essa parte deles. Ah, tá. Né? Porque rola a colagem, né? Mas é porque, assim, desde o primeiro filme ele briga com o lance de não ter grana, né? E não conseguir contratar figurante. Aí ele fala assim, pô, tipo, que quando eu chego aqui na mansão, sempre que eu venho aqui, só tem você e a adolescente megafônica. Aí mostra, assim, cara, atrás dele, assim, os X-Men escondidos num quartinho. Todo mundo escondido. O fera fechando a porta, assim, devagar. Pra ele não fechar. É muito bom, cara. Isso é muito bom, mano. É muito bom. E tem o nosso querido Cable, claro, né, cara? O Cable... Sim, Josh Brolin. Caraca, mano, sensacional, velho. Ó, eu tenho uma teoria, cara, assim, que tudo fica melhor, entendeu? Com um efeito prático, cara. Assim, o máximo de efeito prático que você conseguir colocar, ela fica ficar bom, entendeu? Por isso eu tenho pra mim que o Thanos ficaria melhor sem CGI, entendeu? Porque o cara é gigante, velho. Pra mim, assim, só raspa a cabeça dele, pinta ele de lilás, roxo, rosa. Coloca um queixo de prótese. É, coloca uma prótese no e pronto, é o Thanos, cara. É o Thanos, o cara é gigantesco. O cara, pelo menos no Deadpool 2, ele tava gigantesco. É, mas eu acho que ele não mudou muito ali, não. Porque pela madrugada, velho, o cara é gigante, mano. O cara tá giga. Eu vou falar aqui, vai irritar muita gente, mas não tô nem aí. O Josh Brolin é muito mais legal como Cable do que como Thanos. Ah, cara. Quero nem saber. É, inclusive, tem uma hora que ele tá falando, que tá discutindo com o Deadpool, fala, cala a boca, Thanos. É, e tem outra coisa também, a gente vai, já vai comentar, mas a. A Domino, ele manda um Viúva Negra negro. Ah, é. Cara, o legal, cara, assim, é que eles pegaram a atriz pra fazer a Domino, né? Pegaram aquela menina do Atlanta, cara, que... Putz, a menina é muito gata, velho. E assim... Eu vou falar, não dava nada, não. Eu tava porque, ah, putz, custava pintar essa mulher de branco. É, exato, exato. Mas ela manda tão bem que, tipo, ah, velho, vai, sim, não, tá bom. Ela... É linda, cheirosa, maravilhosa. Não, ela é uma ótima atriz e nos tá muito bem. E eu acho que eles conseguiram, assim, incorporar muito bem a habilidade da Domino. Porque, mano, a mulher, o poder mutante da mulher é ter sorte, entendeu? É esse poder dela. Que, óbvio, né, tinha que ter sido criada pelo Rob Liefeld, né? O mestre Rob Liefeld, o criador supremo do universo dos quadrinhos Rob Liefeld. Porque mutação genética te dá poder. Mas olha lá, esse poder, acho que, se não me engano, antes da Domino teve o Longshot, que o poder dele é a mesma coisa. Ah, não, assim, se você não pensar em lógica mesmo, qual é a lógica de você ter uma mutação genética que te dá telecinese? Não faz sentido. É. Ou alterar a realidade, como o Frank Richards, né? Acontece. A Feiticeira Escarlate também, ela... Se bem que a Feiticeira Escarlate não é considerada mais mutante, né? Mas o poder dela também era alterar a própria habilidade. Então, assusta, né? E eu lembro, cara, quando eu vi, eu falei, mano, como é que eles vão... Como é que vão traduzir isso pro cinema, né, cara? E, cara, ficou muito bom, velho. Ficou muito bom mesmo. E o visual dela ficou legal também, né? Porque eles... Não colocaram ela com a personagem albina com uma pinta branca, mas eles meio que inverteram, de certa forma, né? Sim. Foi meio que uma inversão. Ficou. É, a atriz é ótima, ela tá todo mundo se divertindo nesse filme, né, cara? Pô, a primeira cena a primeira luta, né, que tem entre o Cable e o Deadpool, eu acho muito divertido também, cara. E o design do Cable, ele é muito bonito, inclusive. Bem que ele não pisca o olho com muita frequência, aquele olho bonito dele, ao estilo quadrinhos. Uhum. Mas ainda assim, é porque ele é totalmente um negativo do Deadpool, porque ele é sério e objetivo. O Deadpool é zoeiro e totalmente desfocado. Sim, conseguindo trazer muito bem a identidade visual pra tela, né? A identidade visual dos quadrinhos. E o Josh Brolin, cara, assim, ele é um cara muito carismático, né? Além de ele ser um bom ator, ele é carismático. Então ele consegue passar um carisma, mesmo sendo um personagem com a cara fechada e tal, né? Consegue ser mais do que isso, né? E é muito bom. A dinâmica entre os dois funciona, eles estão comprometidos, né? E com os papéis, assim. Primeira vez que ele encontra, né? O Deadpool na prisão. A cena toda é muito engraçada porque ela tem umas gags visuais, né, cara? E o fato do corpo dele dobrar que nem um origami. E também, porque tem essa coisa também, o próprio Cable, ele é levemente inspirado, né? Pra não dizer, né, outra coisa, em Exterminador do Futuro e Arnold Schwarzenegger. Sim. É. De fato, sabe, se você parar pra olhar, encaixa direitinho na premissa do filme, que o cara quer matar uma criança. É, exato, cara, que o garotinho também é muito, muito bom, né, cara, ele... O garotinho manda bem. Ele não fez aquele filme do Taika Waititi? Sim, só ligando pra onde ele surgiu, e o filme é muito bem bacana, inclusive, é bem legal. É, cara... Bom, o que a gente pode falar desse filme? A gente pode falar da X-Force. X-Force, cara. Isso. Não, e... X-Force daquelas também, porque a X-Force que eu conheço, que é dos uniformes cinza e preto, Não, é bem diferente. Mas, cara, é legal, assim. É, claro que, assim, a gente já tá falando, mas o projeto, né, com certeza, era fazer um filme da X-Force. E especulou bastante, né? Chegou a ter roteirista envolvido e tal. E parece que a ideia era que realmente se derivasse de um filme da X-Force no Deadpool. A X-Force, ela tem aquela piada que sensacional, o primeiro X-Force que tem no filme, né? Todo mundo morre. Seria fantástico. Eles criam a maior expectativa. Cara, eles chamaram o Terry Crews. Seria trágico se não fosse engraçado. Que é invisível, cara. E você descobre que é o... O Brad Pitt. O Brad Pitt. Mano, que... Uma dos possíveis castes pro Cable era o Brad Pitt, só que por conflito de agenda ele não pôde ser. Eu não sabia. Não, mas vai todo mundo morrendo assim, de jeito... Né, o outro que tem o que cospe ácido, né, cara? Né, que é o Witch, o palhaço? É, sim, é o mesmo ator, né, cara? O Bill Zeke, né, ele faz uma ponta. Não vejo, né, cara? Ele chama o Terry Crews, chama o Bill Zeke e chama o... O Brad Pitt. O tio do bigode? É, não, o tio do bigode é. O Peter, né, cara? Melhor personagem. Né? Melhor personagem. É, o Peter é fantástico. Pô, ele chama os caras assim, faz uma ponte pra morrer, né? É muito bom, cara. Ah, tem o. A gente tem que falar do Fanático, né, cara? Que aqui ganha uma outra versão. E o que você gosta do Fanático? Pô, eu achei essa versão do Fanático muito da hora. Porque tem aquela coisa também. É tipo um. É tipo o Frankenstein ser o nome do monstro. Uhum. A galera confunde bastante que Fanático é um mutante. Ele não é um mutante. Pelo menos nos quadrinhos ele não era. É, no universo Ultimate ele é, mas tradicional não é, não. Mas como fica essa coisa? É, acabaram transformando ele em mutante e, cara, ele tá bonito. Vê que o capacete dele tá igualzinho, que é aquela coisa ridícula de ter buraco pra olho, buraco pra boca. Ele tá violento também. Tá, não, o Fanático ele fica o filme todo falando que vai enfiar o... Né, uma pessoa no, na bunda de outra pessoa, assim, das maneiras mais vulgares possíveis, né? Mas eu vou te partir ao meio. E ele de fato parte o Deadpool ao meio. Não, assim, você vai me julgar, mas eu gosto mais do Fanático no filme do X-Men 3, porque na minha cabeça, assim, quando eu via desenho, lia os quadrinhos, eu sempre imaginava o Fanático como um cara fortão, entendeu? Que tinha poderes mágicos que fazia, tipo, um cara fortão, super musculoso, mas não imaginava ele do tamanho do Hulk, né? E aqui ele virou meio Hulk, né? Ele virou uma massa de músculos e, né, e assim, o CGI ajuda nessa perspectiva, né? Realmente ele virou um cara de seus 2 metros e pouco de altura. A luta com o Fanático, né, contra o Colossus, ela é divertida, ela é meio tosquinha, né, cara? Porque, assim, o CGI é ruim, né? O CGI tá bom, velho. Ah, não, cara, na luta eu acho meio... Tá bom. Eu acho a luta dos dois meio zoado, assim, sacou, mano? Eu acho ela não tem peso, eles, entendeu? Eles conseguiram fazer o que o X-Men 3 nunca fez, que foi colocar os dois pra colocarem pra brigar um com o outro. Ok, aí você deu um ponto. Aí você tem um ponto. Sabe, porque isso é triste, sabe? Uma parada zoada que eu até comentei no programa anterior era que, putz, Colossus e Fanático estão no mesmo filme e não cai no braço. Caraca, mano, é muito bom, velho. Inclusive o desfecho da luta do Fanático é. A forma como ele é derrotado é. É, a lado é tipo o mesmo. Não, exato. Agora. E detalhe que ele não morre. Ah, é, exato. Fica, deixa pra ele voltar. Se então... você parar pra pensar, mais ou menos, talvez não dê acontecer nada, porque o momento ali final do filme é o Deadpool consertando a máquina do tempo do Cable e. É verdade, né? Porque no final ele... Caraca, isso é muito bom, né, cara? Porque ele volta no tempo pra consertar. Então ele, nesse processo, ele resgata... A namorada. Ele salva a namorada. Ele salva o Peter também, né? Ele salva o Peter. Só o Peter. O outro, ele caga. O Peter, é. E ele mata o Deadpool do X-Men Origins Wolverine, né? Inclusive, não, ele... E ainda tem Hugh Jackman nessa cena, inclusive. É, exato, ele conversa com o Hugh Jackman, né? É. Caraca, é sensacional, velho. E bate o próprio Ryan Reynolds quando ele vai estrelar o Lanterna Verde. É, assim, é uma piada atrás da outra, né? Mas é muito engraçado, velho. É muito engraçado mesmo. E, putz, tem uma coisa que precisa ser comentada, é que a trilha sonora desse filme, as músicas tocadas nesse filme encaixam como uma luva. Ah, é o cara que fez a trilha sonora do Mad Max Fury Road, né? Ah, não, sim, também, a trilha sonora original também, mas as músicas... Ah, tá, as músicas, tá? Sim, entendi. Nossa, velho, passa uma emoção bonita, porque, de fato, no começo do filme o Deadpool fala que é um filme de família, e a trilha sonora passa um pouco essa sensação. Pocket Take On Me, né, uma versão mais bonita, cara. Você tá falando do filme, eu tô lembrando assim, eu acho que eu gosto mais dele do que eu imaginava, assim, sabe? O problema do filme foi aquelas piadas. É, repetir as piadas do primeiro filme, tipo, o Deadpool perde as pernas e cresce de novo igual o bebê. É, que exato. Mais? Não, eles ficam insistindo nessas piadas, né, cara? Assim, é too much mesmo. E a história eu também acho ela meio enrolada, assim. Eu acho que a história ela podia ser mais. Sinto mais novamente, tem todo aquele negócio da viagem do Cable e da. Que ele vai matar o garoto que vai ferrar tudo no futuro. E do Deadpool com em luto e, sabe, a X-Force, assim, resolvido algumas coisas de uma maneira mais. Também tem a questão do filme ganhar uma grana extra, né? Isso com certeza influencia. Realmente é um filme que ele podia, assim, podia ter um pouquinho menos, assim, de elementos, que eu acho que ele ficaria melhor, né? Às vezes menos é mais. Importante também lembrar que o Deadpool 2 tem uma versão estendida, que adiciona algumas cenas que, na real, não são tão diferentes assim, é mais, troca uma piada aqui e ali, a versão original do cinema é muito mais legal do que a versão estendida. Sim, sim. É, tem a versão Once Upon a Time no Deadpool, né, cara, que é... Isso, que é uma versão para menores. É, exato. Eu cheguei a ver essa versão porque é o mesmo filme, cara, só que eles tiram um pouco. Vai ser mais escatológicas, né? Bacaninha, sei lá, você quer apresentar o Deadpool pro seu irmão de 12 anos, acho que vale a pena. E a cena pós-crédito da versão estendida é o Deadpool colocando o Baby Hitler pra ninar. É, enfim, aí eu já acho um pouco too much, né? É uma piada. Eu acho que o único cenário possível antes poder acontecer de fato seria com o Deadpool ou com o South Park. Ainda mais, não sei, é complicado, mas sei lá. Eu acho que eu tenho que rever a cena, porque se eu não me engano ele não mata, não. Quem somos nós? Somos apenas o que os outros querem de nós? Estamos presos a um destino além de nosso controle? Podemos evoluir? Nos tornar algo maior? Então a gente chega no fundo do poço da franquia X-Men, possivelmente. Será que é o fundo do poço? Eu não sei se é o fundo do poço. Eu acho que sim, eu chuto que sim. Eu vou dizer, eu prefiro mais o Origins Wolverine do que esse filme. Ah, eu não sei, cara. Olha, é porque, assim, o Origins Wolverine ele é pior. Só que ele tem estilo, né, cara? Só que é tipo, ele é tão ruim que você lembra dele. Pra bem ou pra mal. Ele tem um estilo, né, cara? Ele tem uma identidade. Esse filme, ele é só ruim. É, não, eu vou dizer o seguinte, eu não acho o Fênix Negro um filme ruim. Só que ele não é bom, sabe? Ele é ruim. Não, mas assim, tipo, eu não acho ele descartável, intragável, sabe? Nossa. Não, descartável. Não é tipo ele é Mulher Gato. Mas que é, ele... tipo, puta, eu perdi tempo da minha vida vendo esse filme. Ele entra, mas sai. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Não, assim, eu acho, né, você usou até uma expressão assim, na época, que era tipo, que ele era tipo água, né, que você toma, você tipo, quer tomar refrigerante. Esperando tomar um suco, aí você toma água, beleza, saciou minha sede, mas eu queria tomar um suco, não queria tomar uma água. É, eu não sei se saciou muito minha sede, cara, porque aquilo, esse filme, ele teve um problema muito grave, que foi justamente sair depois de Vingadores Ultimato, né. Não só Ultimato, como Guerra Infinita também. Não, exato, exato. É que é complicado, porque tiveram filmes que vieram depois, que foram filmes bons, né, que você... Mas meio que X-Men, cara, essa altura do campeonato, eu acho que ninguém tava realmente se importando muito com os filmes da franquia, sabe? Pelo menos, assim, com o da equipe, porque Apocalipse já não foi aquelas coisas, teve uma arrecadação ok, assim, teve uma boa arrecadação, não foi um filme que não foi um flop, nada, mas foi recebido de maneira meio fria pela crítica... Mas foi um filme assim que, apesar de muita gente gostar, já foi recebido de maneira também meio fria por parte dos fãs. E meio que todo mundo já tava assim, na expectativa de ver os X-Men no MCU, entendeu? Porra. Então, é importante comentar, porque no final de 2017 a Disney anunciou que ela tava em andamentos pra adquirir a Fox, a divisão de filmes da Fox. E por volta de 2018, meio do meio do ano, o governo dos Estados Unidos aprovou essa compra. Porque ainda que fosse muito difícil, porque era uma aquisição horizontal, ou seja, uma empresa adquire um concorrente, minimizando a concorrência no mercado, mas aprovou e tipo, a expectativa era de que a compra fosse concluída até início de 2019. E o que aconteceu? Se concluiu em março de 2019. Exato. E assim, e aí é engraçado, porque a gente comentou, a gente comentou no outro podcast que o X-Men 3, né, meio que você tinha uma ideia, mais ou menos, de como ele seria com a direção do Bryan Singer, cara. É engraçado, cara. Eu acho que quando você vê o Mike Dozier te falando e o próprio Simon Kinberg, eu percebo que tem meio que uma frustração por esse filme não ter sido feito da maneira como ele estava idealizando no início e ter sido feito da maneira que foi feito por pressa da Fox, sacou? É... Até porque também é importante pontuar o Simon Kinberg, que foi um dos co-roteiristas do Confronto Final e permaneceu como produtor do... desde a Primeira Classe até então, e ele fez a sua estreia como diretor no Fênix Negro. Não, pior que eu lembro que quando eu vi o trailer eu gostei, sabe? Eu falei, ah, o trailer pode ser uma proposta bacana daí, né? Porque eles iam ser mais fiéis à história. E de fato ele é mais fiel aos quadrinhos, inclusive. Mais do que o 3, por exemplo. Não, com certeza. Mas assim, tem umas coisas engraçadas, por exemplo, a Fênix no filme anterior, que é o Apocalipse, né? E aí, novamente, eu sei que essa altura do campeonato é cansado a gente ficar cobrando coerência desses filmes, né? Mas é estranho, porque... Mas tem que ter um mínimo de cobrança, senão acontece umas paradas tipo Ascensão Skywalker que ignora o filme anterior como se nada tivesse acontecido. Não, mas a questão da Fênix é muito engraçada, porque a Fênix nos filmes anteriores, né, inclusive no filme anterior a esse, que é o Apocalipse, dá-se a entender justamente que ela é uma digamos assim, uma extensão dos poderes da Jean Grey, né? Ela é uma... Nesse filme, realmente, eles pegaram e traduziram ela como uma entidade, né? Ok, mas contradiz totalmente aquela cena do Let it go, Jean, let it go, que a Jean manifesta a Fênix. Contradiz completamente, sabe? Porque, ó, tudo bem, é mais próximo dos quadrinhos, mas pelo menos pega o que você tá... Você já construiu. É, exato. E, assim, cara, a impressão que eu tenho é que ninguém tava muito mais com um saco pra fazer esses filmes, sacou? Acho que era só no filme mesmo, porque tava com tesão. Porque os outros falou assim, ah, beleza, tem mais um contrato, vamos lá, galera, bora. Porque... É, então, só que é aquela coisa, tipo, putz, nosso estúdio foi adquirido por um maior, então provavelmente vai rolar umas demissões aí. Mas como o roteiro já tá pronto, já separamos aqui o dinheiro pra produção, vamos fazer. E eu acho que isso explica também porque que o filme, ele tem uma assim, os efeitos são meio qualquer coisa, sacou também. Eu acho, talvez isso explique um pouco. O filme, enfim, né, cara, é um filme bem esquecível. É, tem algumas coisas que eu gosto. Eu gosto do Professor Xavier, gosto do fato deles colocarem o Professor Xavier como um cara meio babaca. Putz, isso que eu achei foda, porque o cara vai, a proposta do Dias do Futuro Esquecido era rebutar tudo. Então vamos fazer diferente, as coisas ruins que tivemos, vamos mudar tudo. Aí o cara vai e faz a mesma coisa que ele fez no Confronto Final? Sério? Que merda, velho. É, mas o Confronto Final, o Xavier não tava tão babaca, né? É que tá meio babaca mesmo, assim, né? Isso é um lado. Ele faz a mesma coisa, que ele fala, então, o Xavier, o que você fez? Ah, eu supri a personalidade da Jean, porque sim, não se faz, vai fazer o que tinha que fazer. Não, mas tem um lance nesse filme que ele tá, assim, ele tá meio diva, né, cara? Porque depois do que ele salvou o mundo, né? Do Apocalipse, os X-Men estão meio celebridades e tal. Tanto que é por isso que eles vão resgatar a tripulação na primeira cena no espaço. Aquela cena é divertida, cara. É divertida, eu acho legal aquela cena. É bem feita, Aquilo é bacana, putz. É até um momento assim interessante e tal, que os efeitos estão funcionando bem. Ah, os uniformes, né, cara? Putz, são muito legais os uniformes, porque são os uniformes... Sim, são porque são inspirados nos uniformes dos novos X-Men do Grant Morrison. É, que por sua vez eram inspirados nos uniformes do cinema, né? E, então, assim, é bem legal você ver o cinema se retroalimentando, a coisa se retroalimentando, né, da franquia. Mas, putz, assim... É, se limita a isso, porque, putz... Depois eles só vão usar na batalha que a Mishka morre, né? Nossa, na batalha final eles usam calça jeans e jaqueta, vai se ferrar. Mano. Não, na batalha final, cara, o Magneto ele só coloca o capacete e fala, ah, tá bom, vambora. É. E tem essa coisa também, interessante motivação do Magneto nesse filme, porque a Jean chega e fala, Magneto, como é que você conseguiu parar de matar as pessoas? Então, vê um episódio do Chaves, que o seu Madruga fala que a vingança nunca é plena, matar uma envenena. Quando você vai atrás das pessoas, a dor não para. Só que, tipo, sei lá, 5 minutos depois, o Fera aparece e fala, então, Magnético, a Billie Jean matou a Festa Raven. Ah, ela matou a Festa Raven? Então vou matar a Billie Jean. Nossa, velho, putz. É tipo, ele deu um discurso profundo e tal sobre vingança lá na pseudo Genosha. Cara, não, peraí. Ah, peraí, Genosha, que putz, Mila. Isso é a prova de que estavam com preguiça, cara. Porque, tipo assim, a Jennifer Lawrence só voltou pra matarem ela, sacou? E ela... que ela não aguentava, mas também passar maquiagem na cara dela, né? É, exato, exato. Putz, ela fala, ah, mano, tá bom, volta aí, sabe? Só, mas só... Só pra encerrar, assim, a história da personagem. Porque nem a maquiagem tá uma porcaria, entendeu? Genosha, tipo, é uns containers, assim, que acharam num lixão, num ferro. Vai falar, pronto, é Genosha, entendeu, cara? Putz, pila, cara. Tem uns mutantes genéricos também, porque não se dão nem o trabalho de dar um nome e um poder decente pra cada um. Não, é horrível. Os poderes, eles são... Os efeitos são cagados, sacou? É um negócio muito blair, né? Mas... O que você tá falando do Magneto, cara, que eu cortei, desculpa. Então, porque ele faz esse discurso profundo, não sei o que, sobre vingança e tal, tal, e em 5 minutos, por causa do, sei lá, da espaguete dele, ele fala, ah, quer saber, então, vou acabar com isso. Ah, é que o fera chega e fala, é, porque Jim Gray chega, né, tipo, ah, como é que... Caraca, é muito ruim mesmo, né, putz vila. Não, e depois ainda, tipo, nossa, na verdade, o mal mesmo era essa alienígena e genérica, acho que eu vou ajudar o Charles. Caraca, velho, então por que o Magneto volta, entendeu, cara? Não, outra coisa também. Por que o Fera quer matar a Jean Grey, sendo que o culpado disso tudo é o Charles? Por que ele não mata o Charles? É, o pior é que o Xavier ainda tá bombado, né? Porque eu acho que era na época que o... Eu acho que eles gravaram a Fênix Negra entre o Fragmentado e o Vidro, né? Devido ao porte físico do James McAvoy, só faltava a cadeira amarela pra fazer o Xavier dos anos 90. Não, exato, exato, cara, porque... E teria sido maravilhoso. Não, com certeza, com certeza. Eu inclusive, pô, adoraria esse filme, cara. Acho que ele ganharia muito mais se tivesse a cadeira. Se tivesse a cadeira, só se tivesse a cadeira. Podia ser do jeito igual, mas se tivesse a cadeira dourada do Xavier dos anos 90, exato, eu teria gostado desse filme. Exato, cara, putz, vila. Realmente, o Jim Lee desenhava todo mundo bombado naqueles X-Men. Até o Xavier era bombado, né? Impressionante. Ah, até a Jubileu, que era uma adolescente, sei lá, de 16 anos. Parecia uma mulher de 20 e poucos, né? De 30 anos, sei lá. Mas... Parecia um retrofilista. É, não, mas é, cara, é complicado esse filme, velho. Ah, e tem outra coisa que a gente pode comentar, que é o final do filme. Que a Jean Grey vai pro espaço e vai ter o Instituto, né? Jean Grey para jovens superdotados. E o Xavier fica isolado. O que não faz sentido nenhum com a cena do futuro, do Dias de um Futuro Esquecido. Não, não, que tá... não, na verdade, ela não vai pro espaço, não. Supõe-se que ela morre, né, cara? Mas aí, no final, mostra a sombra, da, assim, a silhueta da Fênix no céu, né, pra mostrar que ela tá viva. O que meio que você já sabe, porque você viu o Dias de um Futuro Esquecido, que mostra ela no futuro ali, mano. Mas fala assim, mano, vocês estão chorando por quê, entendeu? A mulher vai voltar, entendeu? Vai aparecer viva. O Simon Kinberg não teve a pachorra de ler a porcaria do filme que ele escreveu. Cara, não, mas então, eu acho que ele queria fazer uma outra continuação, tá? Eu acho que a gente ia ter mais X-Men. Então, tinha isso também, porque é importante ressaltar que esse filme era pra ser o primeiro de uma nova trilogia. Caraca. Mas, quando o rato comprou a raposa, os planos foram por água abaixo. A Jessica Chastain... Eu não sei porque ela era uma atriz tão boa pra fazer um personagem com qualquer nota, sacou? Nossa, tipo, aquela coisa, né? Fale mal do Apocalipse, mas pelo menos ele tinha um mínimo de caracterização. Tinha, tinha. Esse aqui... E um mínimo de motivação. Nem isso, né? Eu não vou nem comentar que a Miss e o Fera toda hora ficou com a aparência humana, entendeu? Mano, pô... Velho, se eu fosse azul, entendeu? Eu vou falar uma coisa assim. Se eu fosse azul, entendeu? Se eu fosse o Fera, eu andava pelado, irmão. Por quê? Mano, tá tudo bem. Ah. Nem com a sunga dos anos 90. Não, exato, mano. Porque, tá ligado? Bem que isso é perigoso, porque ele trabalhava numa escola, então. Não, né? É verdade, pô. Você tem um ponto. Eu tenho convenhamos que você tem um ponto. Pelo menos com a sunga dos anos 90. Mas, pô, não, desculpa, cara. Na boa, a Jennifer Lawrence só não é mais bonita, pô, pessoalmente, né, na vida real, porque ela não é azul, cara, entendeu? Tá ligado, mano? Ah, porque a menina tem já escampa, pensou? Tem a pele zoada, meu irmão, que isso, velho? A mulher fica linda, azul. E cabelo ruivo também, importante. Pô, não, cabelo ruivo. Não é aquele ruivo natural, que é tipo uma cenoura. Não, tem que ser aquele ruivo vermelho. Exato. Pô, então, tá vendo? Cara, por que, velho? Por que eles ficam ainda, cara? Porque é aquele ser humano, é meu irmão, entendeu? Mutante orgulhoso. Agora, com tudo isso que a gente falou, pensa o seguinte. Imagina se eles adaptam pro filme o Massacre. Caraca, velho. Acho que a gente já pode encerrar a Fênix Negra depois disso. É, tá bom, vambora, vambora. Existe um antigo provérbio nativo americano que diz que dentro de cada pessoa existem dois ursos presos em uma batalha eterna pela sua alma. Um dos ursos representa todas as coisas boas: compaixão, amor, confiança. O outro, todas as coisas malignas: medo, vergonha e autodestruição. Então vamos pra fechar essa chave de cocô, essa saga. Caraca, não, peraí. Esse segundo cast é uma derrota, né, cara? Porque o primeiro assim, começa bem, cara. E agora vai decaindo de uma maneira que, meu amigo... Então, chegamos finalmente ao último dos Moicanos em 2020 com os Novos Mutantes. The New Mutants. E me diga uma coisa, microfonão. Quantas vezes esse filme foi adiado? Rapaz, então, eu vou ler aqui, ó. Eu estou com a página... Sério, eu tô com a página aberta e eu tenho aqui todas as informações, tá? Novos Mutantes, originalmente, para ser lançado em 13 de abril de 2018. Porém, depois foi adiado para 22 de fevereiro de 2019. Depois disso, empurraram a data para 2 de agosto. No dia 7 de maio de 2019, né, depois que a Disney comprou o negócio, já tinha comprado a altura do campeonato, a Disney divulgou que o filme ele seria adiado para 3 de abril de 2020. Ok, veio o quê? Veio 2020, veio a pandemia de Covid-19, e aí os cinemas fecharam, tá? Os cinemas estavam fechados na mesma. E o filme ficou sem data de lançamento, importante também. Exato, exato. Até que eles anunciaram que ia... Ah, isso tá bom, lança logo essa bosta de filme, e lançaram em 22 de agosto de 2020. E no final eles lançaram simultaneamente nos cinemas, nos pouquíssimos cinemas que estavam abertos, né, aqui no Brasil. Eu fico me perguntando quem que foi o corajoso, cara, que saiu de sua casa, colocou a sua vida em risco para ver os Novos Mutantes. Entendeu? Eu digo, os irmãos Piologo. Caraca, eles fizeram isso, mentira, mano. Fizeram. Putz, grila, cara. Assim, eu até acho que o filme tava bem intencionado, tá, cara? Eu acho que o filme tava no caminho certo, né, da proposta. Acho. Mas... Eu vou falar, eu gosto desse filme. Eu gosto. Sério, cara. Eu gosto, assim, não tô falando que é um filme incrível, não tô falando nem que ele é um filme bom, mas eu gosto. Não, você gosta da ideia dele, você gosta do fato que ele existe, vamos colocar assim, mas você sabe que ele não é bom. Sim, eu acho que é mais pelo porque ele existe do que de fato, sabe, ser um projeto engavetado que a gente nunca mais viu. Assim, por eu ser muito fã de X-Men, eu gosto de todos os filmes que a gente falou aqui, porque eu me divirto com eles, porque são os X-Men pronto, entendeu? Eu acho que eu só não gosto do Wolverine Imortal e do Fênix Negra, mas de resto... Cara, é divertido realmente, assim, nesse sentido, né? Ver a Miragem, a Lupina... E o elenco, cara, o elenco, pô, assim, você olha, na época que saiu... Não, é importante que esse elenco manda muito bem. A gente tem primeiro a Anya Taylor-Joy, que é a nossa queridinha aí do Gambito da Rainha. Sim, e também do... Então, e também do Fragmentado. A Anya Taylor-Joy, eu acho que foi uma escolha assim, interessante, porque ela é uma atriz, pra quem não se lembra, ela surgiu no A Bruxa, né? Que é aquele filme... Isso. E... Inclusive, ela tem um leve destaque em super-herói, porque ela fez Vidro. Exato, né? Exato. Então, assim, ela faz sentido, porque o tanto Fragmentado quanto o Vidro são... Não, o Fragmentado, no caso, né? Mas, assim, são filmes que têm essa interseção entre o cinema de super-herói e o cinema de horror. E fazia sentido escalar ela pra esse filme, né? E assim, você tinha, pô, a Maisie Williams, cara, que, pô, conhecidíssima aí por causa de Game of Thrones, né? No qual ela faz a Arya Stark. Então, assim, pô, a Alice Braga, né, cara? Alice Braga, que, pô, nossa, é do Brasil, né? Filha da... No Brasil também a gente tem o Henry Zaga. Sim, o Henry Zaga aí já entra num rolê mais complicado, né, cara, que é o whitewashing que a gente vai comentar. Inclusive, o Henry Zaga é filho de político brasileiro, então... Sério? Peraí, qual político, cara? Isso eu não sabia, não. Na verdade, deixa eu ver, só pra ter mais certeza, eu acho que ele é filho de... Tem a Alice Braga? Nossa, mano, eu tenho um crush na Alice Braga há tanto tempo que você não faz ideia, cara. Mas ela é casada. Exato. Tem que respeitar as casadas. Exato, né? Também tem no elenco Charlie Hilton, não sei como se pronuncia o nome dele. Sim, é o cara lá do Stranger Things, o irmão mais velho. Exato, tem. Ou seja, cara, filme, assim, ele tem ideias bacanas. Eu digo que os primeiros 20 minutos que eu tava me amarrando no filme, cara. Porque, sabe, aqueles primeiros 20 minutos que tem a personagem da Danielle Moonstar, né, que é a Miragem, que a gente pode falar que ela é meio que a protagonista do filme, e tem todo o lance da reserva na qual ela mora sendo destruída, né, e ela conhecendo os outros personagens e interagindo com ele e tal. Eu tava curtindo o filme, mas depois, meu amigo, quando você começa a ver, os diálogos são ruins e assim, a própria Blue Hunt, tá, que ela é a que faz a Demon Star. E eu meio que, cara, achei ela... Eu não gostei da interpretação dela, eu achei ela meio fraquinha, sacou? E os diálogos não ajudam, sacou? A interação entre eles, que tem uma coisa legal, assim... Ela, tem hora que ela fica meio forçada, assim, e putz, eu acho uma pena, cara. Eu, honestamente, acho uma pena. A própria Maisie Williams, eu acho que tem um momento também que ela tá meio... Que ela não tá muito bem no papel, sacou? Ah, o elenco tanto não me incomodou, não. O que eu senti falta um pouco foi de um pouco de química entre os personagens. Porque, assim, você tem uma relação ali da Rainy com a Danielle, que é interessante, inclusive... É, então, vale destacar, né, cara, que esse é o primeiro... Não o primeiro, né, porque no Deadpool 2 você tinha... Ah, e o Kyo com a Eleven. Exato. Ou a Ripley do Alien 3. É, ou a Sidney O'Connor. Mas aqui, tipo, é um relacionamento de protagonistas, né, um relacionamento gay, e eu acho isso bacana, eu acho bem bacana, e é um negócio até que eu gosto no filme, cara, sacou? Mas realmente, falta um pouquinho de química ali, né? Não, é só ali, por exemplo, existe essa relação, que até é bem bacana de ser feito, existe uma certa rivalidade da Danielle com a Liliana, uhum. Mas faltou, por exemplo, o mínimo de amizade, por exemplo, entre o Roberto e o Bola de Canhão, por exemplo. Sim, sim, o míssil. Faltou, por exemplo, sei lá, às vezes um romance entre a Eliana com o Roberto, faltou, sei lá, o Bola de Canhão com umas outras. Meio que ficaram essas lacunas. Não, então, os melhores momentos do filme, pra mim, quando rola algumas interações, por exemplo, aquela parte que eles vão, acho que é no sótão, né, cara, eles ficam mexendo assim na memorabilia e fica rolando verdade ou consequência. E tem umas coisas legais, assim, por exemplo, o fato do Mancha Solar, o Roberto da Costa, né, ele ser um playboyzão, né, todo metido, o que explica muito da nossa elite, inclusive, acho que é a cara da elite brasileira. Não, vale um comentário importante, português safado esse, hein, acredito, né? Puta que pariu, esse cara nunca viu, sei lá, nunca jogou Max Payne pra fazer uns diálogos da hora. Exato, mas eu podia ter perguntado pro ator, né, tipo, porque o cara fala português, né, ou pra própria Alice Braga, enfim. Isso. Alice Braga também tá qualquer coisa nesse filme, né, cara, ela manda bem, mas nos filmes que ela faz, mas essa aqui ela tá qualquer coisa, né. Pois é. E a personagem também não ajuda, cara. E assim... Só que assim, né, o lance dele ser virgem, né, cara? Porque ele não pode encostar em alguém, senão ele queima. Inclusive foi isso que aconteceu com a namorada dele. Então, esse negócio de ficar associando os poderes aos sentimentos e a Eliana, né, cara, ela fica provocando o Roberto da Costa. É, não, se bem que não foi ela. Exato. Importante lembrar. Exato, né? Rola uma... Uma coisa que eu achei legal também, você comentando essas coisas, foi o Lockheed. Sim, sim. Que de novo, sabe, é aquela coisa, né, Fox? Então, vai ser um... Uma pelúcia. Não, mas ele aparece o dragão no final, né, cara? Aparece. Então, mas é isso que é o legal, sacou? Porque aí que ele aparece. Putz, o Lockheed é real. É, exato. Apesar que pra mim o Lockheed tem que ficar junto com a Kit Pryde, sacou? Mas daí é... Ah, mas aí fica difícil, porque infelizmente o ator que fazia a Kit Pryde mudou de gênero. Não, mas isso aí não é um problema, não, porque ele continua interpretando, né, uma personagem de gênero feminino em Umbrella Academy, mas... É, não, vale, você me convence. O ponto nem é esse, não. O ponto é que a Fox, eu acho que convencer o Elliot Page pra voltar ia ser meio complicado. E caro também, porque o Elliot Page tava segurando o rojão tinha um tempo também. Sim, sim. E assim, né, cara, eu achei que eles iam fazer uma conexão com Colossus, mas não fazem nenhuma referência a isso. Mas se bem que mal fazem conexão com os X-Men, tem isso também. Sim, sim. Mas, cara, assim, não tem muito o que comentar. Ah, o visual do urso lá é bacana, cara. Ah, mas isso também que é foda. Porque o boss final é sério, que é o amigo imaginário da Danielle Moonstar. É, não, cara, se a gente for ficar pensando muito nesse filme, a gente começa a pensar, por exemplo, cara, por que raios a Eliana Rasputin, ela fica lá, porque eu quero ir embora, quero sair, A mulher abre o portal pra uma outra dimensão, velho. Por que raios? Sabe, tipo, mano... E tem outra coisa interessante também comentada, Eliana Rasputin, que a personagem, ela tá muito chata, sabe? Passa do limite. Tá insuportável. Mas como alguém que já leu consideravelmente a personagem, eu digo que ela é chata desse jeito, cara. E isso faz ela legal. Ela é chata. Mas sei lá, acho que passou do limite ali. Ela é chata, assim. Ela é meio turrona mesmo, sacou? No filme deram uma certa exagerada, sacou, assim. Né? Mas eu gosto da eu gosto da Anya Taylor-Joy como a magia. Eu acho que assim, ela talvez seja uma das, em relação aos quadrinhos, seja uma das personagens mais bem caracterizadas, assim. Porque, putz, todo o lance da espada mesmo, e do fato dela ir pra outras dimensões e tal, que eles meio que pegam. No final mesmo, cara, é assim, ela é que desce pro pau, né? Então, assim, a Helena Taylor Joy tem muita presença, e a personagem, eu acho que ela acaba ganhando muito com isso, né? E os outros ficam meio apagados. Mas eu gosto, por exemplo, de como eles retratam os poderes do míssil, cara. Eu achei bem legal, assim, visualmente. Mas é muito pouco. É muito pouco, isso é um problema, né? O do Manchester lá também gostei, assim. Só que é muito pouco. Ficou bonito. É, exato. Mas, de novo, é muito pouco, sabe? Tava economizando muito nesse filme. Exato, exato. Coisa do terror, cara. Eu acho atmosfericamente, eu acho tão fraco, assim, cara. Eu acho tão mal trabalhado, saca? A questão do terror não tá no susto, tá na atmosfera que você cria. Esse filme, cara, sério, assim, ele é um filme até curto, né? Ele não é um filme longo. Eu acho que se ele tivesse, assim, mais uns 20 minutos pra trabalhar melhor a atmosfera e desenvolvimento de personagem, eu acho que ele seria um bom filme. É, eu acho que é um filme que daria pra se ajeitar com pouquíssima coisa, mas, enfim, acaba devendo no final. Eu posso resumir esse filme com o seguinte: é tipo aquela quentinha que você pede, só que você tá andando, de repente você tropeça, cai metade. Aí você, tipo, putz, caiu no chão metade, mas ainda tem a sua metade, eu consigo comer. É. Só que eu tenho que comer. Eu acho válido, cara. Agora, a gente tem que comentar uma coisa muito estranha, né? Porque esse filme, ele se conecta com Logan, né? Que eu achei. É. Que não faz sentido nenhum, porque naquele momento, aquelas filmagens são do futuro, velho. Não, exato, cara, isso que eu achei bizarro. Além de não fazer sentido, indica, né, e acho que o próprio Joss Bone, né, alguns outros já falaram isso, porque meio que a ideia desse filme era ser uma trilogia. Pois é, como todos esses filmes últimos aí da Fox, eram pra ser todos sequenciados, só que, né... Ninguém pensa que vamos fazer um filme, assim, tudo bem que o Nosso Anjos é autocontido, mas, pô, vamos fazer um filmezinho aqui contido, depois vendo que dá, faz o outro filme, entendeu? Mas o plano era que o Senhor Sinistro viesse aparecendo nesses filmes, cara. O que eu acho uma pena, porque eu adoraria ver o Senhor Sinistro live action, só com aquele visual diva dele, que provavelmente não ia ser. Inclusive assim, interpretado pelo Antônio Bandeiras. Ah, é verdade, cara. Eles já tinham contratado o Imagina, o Antônio Bandeiras com olho vermelho pintado de branco. Caraca, velho. Não, mas do jeito que é, a Fox no máximo eles iam colocar aquele diamante na testa dele e pronto. É. Ia ser um cara com uma bijuteria colada na testa, sacou? É, cara, o filme ele é bem intencionado, mas ele erra em atmosfera, erra nos diálogos, algumas atuações não são bacanas. É falta química de alguns personagens ali. Sim, sim, mas eu acho que isso é mais problema do roteiro, da direção, do que tanto dos atores, né? Mas assim, cara, é difícil a gente falar qual foi o legado dessa franquia no cinema. Quer dizer, o legado é óbvio, né, cara? Assim, foi consolidação dos super-heróis. Exato. Os filmes dos X-Men da Fox correram para que o MCU pudesse voar. Sim, sim, sim. Eu acho que tornou muito fácil a gente desprestigiar esses filmes, mas não só pela importância histórica, mas eu acho que tem filmes muito bons, né? Tem filmes horríveis, como a gente falou, mas... tem filmes meia boca. É, mas... Tem filmes que não fedem, mas também não cheiram. Sim, sim. É. Nós temos Deadpool 1 Logan também. É claro que é o fim de uma era, de certa forma, né? É, eu brinco, né, cara, falando que foi a melhor coisa do X-Men. Não sei se foi, porque eu não queria que a Disney comprasse a Fox, porque a gente sabe o que isso significa pro cinema. É, eu acho terrível. Eu, como fã de quadrinhos, eu acho terrível essa faturação de super-heróis faz no cinema, e a Marvel dominando tudo, porque você tira a possibilidade de outras cinematografias prosperarem também no cinema, né? Isso já existia, mas eu acho que o super-herói consegue potencializar isso. Tem outra coisa também que é meio que, por exemplo, a Marvel tá focando todos os seus esforços no MCU. Séries de TV, no caso, séries de TV live action, filmes. Então meio que a coisa ela fica meio que homogênea. É... A Fox, mais que ela tivesse uma fórmula semelhante, ela fazia coisas diferentes. Fez com Deadpool, fez com Logan. Até mesmo a gente comentou Os Novos Mutantes, que não é um filme incrível, mas é um filme que tenta fazer uma coisa diferente. Uhum. Então todos os projetos futuros relacionados a X-Men, Mutantes, Deadpool, claro que é tudo especulação e, na real, os filmes podem ser não ser nada disso. Mas tendem a seguir a fórmula estabelecida no MCU. É, Não, assim, eu acho que a gente até brinca com essa questão da cronologia, de que eles não ligam pra cronologia, porque de fato não ligam, mas ao mesmo tempo, esse caráter assim, mais solto, né, mais desleixado que a Fox teve com o tratamento dos filmes, por outro lado, ajudou os filmes a terem, né, estéticas e propostas diferentes. Então é uma coisa que, assim, independente da qualidade que está ali assistindo ou não, é um negócio que percebe com a DC Comics, né, na Warner. Ao mesmo tempo você pega, sei lá, você pega Shazam, Aquaman, Aves Rapina, Mulher Maravilha 1984, primeiro Mulher Maravilha, Coringa, esses filmes, né, eles, assim, a Warner parece que tá tirando pra tudo quanto lado, mas ao mesmo tempo você percebe que são filmes que eles têm uma estética que é diferente uma da outra, sabe? E eu acho isso bacana, por um lado, porque os filmes da Marvel, por mais que eles brinquem com o gênero e tal, né? Que eles brinquem... Eu não falo nem da fórmula, assim, de roteiro, cara, mas eu falo, assim, de estética mesmo. Eu acho que não foge muito, né? Mesmo entre Guardiões da Galáxia e Soldado Invernal, são filmes totalmente diferentes, você ainda tem ali um feeling, né? O jeito Marvel de fazer filmes. Você tem um feeling, assim, meio que por trás de tudo, do jeito Marvel de fazer filmes, que é legal, que funciona, mas eu gosto, assim, dessa difusão em estética e de proposta de filmes que, de certa maneira, você acaba, né, tendo com a DC, a Warner e com a Fox, né, nos X-Men. E claro, né, por consequência disso, vai sair muita bomba. Não, você não vai ter qualidade, enfim, né, em sequência. Você não vai ter a qualidade ou o controle de um produtor, digamos. Exato. Né, de certo modo, a Fox, ela teve uma participação não só na consolidação, mas na questão das propostas mesmo a serem feitas. E se hoje, por exemplo, a gente sabe que muita coisa funciona ou não funciona, é por conta dos filmes, tá? Mas para além disso, para além desse, abre aspas, pioneirismo, fecha aspas, né? Eu acho que tem muito filme bom, tem muito filme bacana, sabe? De certa forma, por mais que a gente tenha comentado vários efeitos de todos os filmes, eu acho que todos eles valem a pena conferir. Sim, talvez sim. Não o Origins Wolverine. Já comentei, acho melhor você jogar o jogo. Mas... Todos valem a pena conferir. Você tira também suas próprias conclusões, não é como se a gente também tivesse opinião final em nada. Não, exato, exato. Agradecer a sua participação, não teria feito esse cast sozinho. Nada, foi um prazer, cara. Estamos aí, obrigado, microfonão. Obrigado você que conseguiu ouvir e suportar a gente até aqui. E até a próxima. Até a próxima.